Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientação, ensinamentos, informações e principalmente aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais, a vida futura, segundo os ensinamentos recebidos através de diversos médiuns e coordenados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Casa Espírita Fraternidade Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis e Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes de São José dos Campos e demais cidades do Vale do Paraíba. Pedimos permissão para entrarmos em seu lar através da Rádio Bandeirantes AM em 1120 kHz, agora também pela internet. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Hoje nós estamos aqui com a presença do jornalista e escritor Saulo Gomes, que vai falar conosco sobre o Pinga Fogo, falar conosco sobre a convivência dele com Chico Xavier. E hoje nós vamos explorar bastante o Saulo Gomes aqui para falar com a gente também, Rui, de muitas outras coisas, né? A gente pode perguntar, você sabia que o Saulo Gomes é o único repórter no mundo que pode colocar um título de um livro, Quem Matou Che Guevara? Sabia? Não, sabia. É porque ele foi o único que entrevistou o cara que matou o Che Guevara. Por isso que ele fala, quem matou ele sabe, né? Foi o único que, depois ele pode falar isso para nós melhor. Então, e muitas outras coisas, né, que o Saulo tem de experiência para passar para a gente aqui nessas duas horas que nós vamos ficar aqui, que eu tenho certeza que hoje vai ser um relâmpago essas duas horas com a rapidez. Não, e eu só queria dizer para você que eu era, antes de conhecer o Saulo, eu já era fã do Saulo pelas suas reportagens, inclusive da Fera da Penha. Isso é porque a minha idade, essa molecada de hoje não sabe disso. O chupa-cabra todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Lá de Varginha? Não. Não é de Minas também, né? Chupa-cabra nasceu, é verdade. Tivemos episódio no México, os primeiros fenômenos ocorreram no México, né? Depois na Costa Rica e finalmente no Brasil. Ah, isso. Ele não deu nem um bom dia para o professor. Não, mas aí não era o bom dia ainda mesmo, não. Ainda não era mesmo, é porque nós estamos enrolados e ele resolveu ajudar, né? Bom dia, Filipe. Bom dia, eu já me adiantei também hoje. Bom dia, Jorge Reis, bom dia, Rui Barbosa. E o pensamento do dia hoje, num dia frio, é o seguinte: nunca, nunca fale mal dos seus antepassados e de personagens históricos. Afinal, espírita que é espírita pode ser uma reencarnação deles. Então, cuidado na hora de falar mal do pessoal do passado aí, viu? Pode ter sido você. A nossa prece será com a Nazira do Paulo de Tarso. Você que está nos ouvindo no aconchego do seu lar ou em qualquer outro lugar, busque agora o melhor dos seus sentimentos, abrindo sua mente para esse momento de oração. Vamos em busca da paz trazida por Nossa Mãe Maria, Mãe de todas as mães, que acolhe com carinho o povo do nosso país. Vamos chegando ao nosso Mestre Jesus, que tantos exemplos de amor, de humildade e de caridade nos deixou, através de seus atos e palavras. E através de Jesus, chegamos ao nosso Pai, Criador de todos nós, que no seu infinito amor espera pacientemente pela nossa evolução, sabendo de nossas dificuldades e avanços e confiando em cada um de seus filhos. E assim, amparados por todo este amor, por toda essa paz que nos envolve, vamos mentalizando as nossas melhores vibrações de amor por todos os cantos deste planeta, onde haja um irmão, uma irmã, encarnados ou desencarnados, sofrendo, necessitando de luz, de amparo, para que receba neste momento as nossas vibrações de harmonia, de paz e de esclarecimento à luz da verdade. Vamos vibrando por todos os lares da Terra, principalmente por aqueles que vivenciam o desentendimento, a desarmonia, que a paz e o equilíbrio cheguem até eles. vamos vibrando por nossos vizinhos, nossos amigos e por aqueles que se colocam como nossos inimigos, visualizando a união e amizade mútuas. Vamos pedindo por nossos familiares, encarnados e desencarnados, principalmente por aqueles que nós temos mais dificuldade de nos entender. Vamos orando pelo nosso ambiente de trabalho, para que a harmonia e o entendimento estejam sempre conosco. Vamos vibrando por todos os hospitais de doenças físicas e mentais, por todos os enfermos e por todos os médicos e enfermeiras que dos enfermos cuidam. Vamos vibrando por todas as escolas, por todos os alunos, professores, diretores e funcionários. Vamos orando pelas crianças e idosos desamparados e por todos aqueles que estão desempregados. Vamos vibrando pelos viciados em qualquer tipo de droga. Vamos vibrando pela renovação interior dos presidiários e que a luz do esclarecimento chegue até eles. Vamos orando pelos países que estão em guerra e por todos os desabrigados deste planeta. E assim, Senhor, vamos pedindo permissão para vibrar por nós mesmos, pedindo luz à nossa consciência e agradecendo todo o bem que nos envolve. Graças a Deus. Tema do dia. O tema do dia de hoje é Pinga Fogo com o Saulo Gomes, porque ele fez um Pinga Fogo na Rádio Tupi, hoje nós vamos fazer um Pinga Fogo com o Saulo Gomes. O Saulo Gomes tem 54 anos de profissão de jornalismo, ele nasceu no Rio de Janeiro no dia, posso dizer a data? Pode. No dia 2 de maio de 1928. Detalhe, 28 depois de Cristo. Ele roubou a piada. Foi o primeiro jornalista caçado em 1964, pelo menos foi o primeiro, né? Ele começou na Rádio Continental do Rio de Janeiro, foi repórter da Câmara Federal, diretor de jornalismo da Rádio Mairinque Veiga, foi exilado no Uruguai, nunca foi filiado a nenhum partido político, e o programa para o soldado, fez vários programas para os soldados na faixa de Gaza, fez a viagem de jangada do Nordeste a São Paulo, considerado o maior repórter do Brasil. Fez o programa do Ratinho Livre, essa aqui é uma curiosidade, e Leão Livre também. E o Saulo tem 8 filhos e 11 netos. Tá correto? Tá correto. Bom dia, Saulo Gomes. É uma satisfação imensa estar recebendo você aqui em nosso programa. Eu quero agradecer a você, Rui, ao Jorge, ao nosso Filipe. Agradecer aí ao nosso elo de ligação, que é o Pedro, né? É Pedro Mariano. O nosso, está aí o nosso técnico e elemento de ligação entre nós e o público. E agradecer os ouvintes da tradicional Band, né? Aqui no prefixo de 1120 kHz, né? Isso. E eu começo agradecendo a vocês, cumprimentando o público e pedindo licença para homenagear um colega que teve dupla atividade na área espiritual, como integrante de um grupo de Umbanda em São Paulo e também um conhecedor profundo depois das obras de Kardec, e que criou, inclusive, grandes programas e trabalhos de apoio a Chico Xavier. A minha homenagem ao titular de notícias, dos titulares da notícia, criados na Band, um dos jornais mais antigos, o companheiro Alexandre Kadunk. Morreu muito cedo, com 50, pouco menos de 60 anos de idade. Ele foi um batalhador, né, em favor da Umbanda, e produziu grandes e importantes trabalhos, inclusive dentro da própria área kardecista, né? A minha homenagem à Band, a vocês, através deste colega que já não está entre nós. Então nós estamos aí com... Vamos dissecar hoje o Saulo Gomes aqui. Isso. Por curiosidade, viu, Jorge? Eu sabia que ele foi repórter do programa Flávio Cavalcante, que ele falava... Nossos comerciais, como é que era? Nossos comerciais, por favor. Por favor, né? E só que o Flávio, a gente considerava, eu, por exemplo, tinha tendência para a esquerda política, eu não falo, poxa vida, mas o Saulo admira ele como repórter investigativo, como repórter meio de esquerda, né, que ele não sabia se era de esquerda ou não, e trabalhar com um homem de um programa que a gente admirava, mas que era de direita, né, era, a gente estava sempre querendo ficar de bem com a Revolução de 64. E o que, que você pode dizer para a gente, Saulo? Eu acho que posso te responder com dois episódios de duas grandes emissoras que vocês acabam de falar. Flávio Cavalcante foi realmente um dos maiores apresentadores com aquele seu estilo na televisão brasileira, de posição extremamente, realmente, direitista, como os estúdios da TV Rio, Canal 13 do Rio de Janeiro. Ficava bem de frente à entrada do Forte de Copacabana, e ele era titular de um programa de maior audiência na televisão naquela época, às segundas-feiras, chamado Noite de Gala. E eu era o repórter do programa, com casos muito especiais. E o Flávio, esse é um detalhe bem interessante e pouco divulgado, dos próprios estúdios, da janela do estúdio da TV Rio, ele via a entrada do Forte Copacabana e registrou com muita alegria, com muita felicidade, a invasão do Forte de Copacabana, isso consta na história de 64, pelo Coronel Montanha, que foi um homem muito violento, um militar de extrema direita, e que, com a sua audácia e coragem pessoal, invadiu o Forte de Copacabana, derrubou o comando do Forte de Copacabana no grito, como se costuma dizer. Rendeu o sentinela, se impôs ao sentinela, sendo ele um militar superior, invadiu o forte e ali ele ocupou uma posição estratégica da maior importância. E o Flávio, com muita felicidade, da janela da TV Rio, aí entra o repórter, fez a transmissão deste momento. Depois, num outro período da vida dele, entendeu, ele estava no direito dele, ele participou de um grupo que, revoltado, invadiu o prédio da Uni, a sede da Uni, na Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro, que horas depois daquela invasão, pelos grupos de direita, foi incendiado, como a história nos registra. Mas, por outro lado, Rui, eu gostaria também de dizer que a Marinke Veiga, quando eu, muito jovem, tive o privilégio de dirigir o seu jornalismo, a Marinke Veiga era de um homem de esquerda, de um socialista da maior qualidade, ex-presidente do Partido Socialista, inclusive parceiro de Mário Soares, o ex-primeiro-ministro, o grande político português, que era exatamente Leonel Brizola. Brizola era um dos donos da Rádio Marinke Veiga. Às sextas-feiras fazia um programa histórico chamado Conversando com o Povo, e por conta desta minha atuação ao lado de Brizola, como repórter eu era lá ao lado do Flávio direitista, mas também continuei repórter aqui ao lado de Brizola esquerdista. E por isso, pela minha atuação na Marinke Veiga, é que eu fui obrigado a abandonar o país, estive exilado, estive preso, respondi a 13 PMs e eu contava 28 anos e 8 meses de cadeia pela Lei de Segurança Nacional. Se não fosse anistia, não estaria, talvez, daqui. Teria morrido na cadeia. Então, veja bem, o repórter é isto. Por isto, muita gente me pergunta, entramos no caso do Chico Xavier, você é espírita? Eu digo, não preciso dizer o que eu sou, nem se eu sou não espírita. Eu tive a noção do repórter e a independência do profissional. Lá e cá, nos dois casos que estamos falando. Sabe, só fazer uma pergunta que uma pessoa que estava ontem na sua palestra, lá na Unesp, fez, que nós não abrimos para pergunta para o público devido ao adiantado da hora, mas ela gostaria de... Ela perguntou o seguinte, se hoje, por exemplo, ou naquela época, né? Naquela época, você... Quando você foi procurar o Chico Xavier, é claro, a primeira vez, 1968, você pode até falar um pouco, quando você conseguiu a primeira entrevista com Chico Xavier, que está registrada, essa entrevista, né, para as pessoas verem aí, é claro que você foi procurar como um repórter, você queria mostrar a notícia para o povo. Agora, depois de passado tanto tempo, ela pergunta, depois de passado tanto tempo, será que naquela, se você voltar um pouco àquela época, você conseguiria vislumbrar por que tudo isso aconteceu, assim, essa repercussão que aconteceu, será que lá naquela época você poderia pensar que poderia hoje, por exemplo, ter essa repercussão tão grande que você começou ali, depois veio com Pinga Fogo, e hoje o Brasil todinho só fala nisso? Quer dizer, o Saulo Gomes, que a gente achava que estava aposentado, até quietinho, daqui a pouco você é um homem que está na mídia novamente, andando pelo Brasil todinho, com 82 anos de idade, mas com muita energia, todo mundo sente e vê isso, mas... Por conta dessa entrevista que você fez em 1968, há 42 anos atrás, exato, com Chico Xavier. Não, eu só gostaria de voltar um pouquinho, perguntar para o Saulo por que que o Chico, em 1968, ele estava chateado com a imprensa brasileira. Era por causa da Vinácia? Por causa da Vinácia. Porque o Chico teve 3 episódios, até então, 2 episódios importantes ligados à imprensa. O primeiro, em 1935, quando o jovem repórter do Globo Clementino Alencar, ficou 2 meses, e claramente ele abre as primeiras reportagens deles. Eu lembro que a primeira publicação no Globo e no jornal O Povo, em Fortaleza, é do dia 1º de julho de 1935, onde Clementino Alencar, na sua primeira reportagem, por esses dois jornais, ele diz: estou em Pedro Leopoldo, hospedado no Hotel Diniz, era o único hotel da cidade, a fim de esclarecer quem é Chico Xavier. Quero saber quem é este homem. E claramente disse: vim investigá-lo e vou denunciar as falcatruas que encontrar. Não usou a palavra falcatrua, usou uma outra palavra que me foge no momento. Pois bem, resultado que 2 meses depois, esta primeira grande série de reportagens, porque o Chico vinha com a repercussão de 3 anos passados com o lançamento de Parnasso de Além-Túmulo, isto fez com que a capital da República, que era o Rio de Janeiro, se despertasse por ele, como também Belo Horizonte, pela proximidade de 40 quilômetros da cidade de Pedro Leopoldo. Esse mesmo Clementino, aliás, este Clementino Alencar, teve a dignidade e a honestidade de documentar os fatos, e ele teve um privilégio além daquele que eu tive anos depois, cujos detalhes vou contar no meu próximo livro, em detalhes dos encontros e debates de Chico com médicos, com psicólogos, com psiquiatras, etc. Também em 1935 isso ocorreu. Há um registro, se não me engano, no livro Além-Túmulo, se não me engano, num desses grandes livros que nós temos aí no Espiritismo, que nos conta detalhes desta reportagem. Houve um momento em Pedro Leopoldo, com a presença do Clementino Alencar, que nós tínhamos lá 4 grandes médicos indo pesquisar Chico Xavier, alguns militares do comando da Polícia Militar, juízes, promotores, enfim, formou-se um grupo enorme de trabalho para ir ver quem era aquele moço de pouco mais de 20 anos de idade que assombrava o mundo com aquele seu trabalho. Esse moço era Chico Xavier. E este repórter teve a coragem e a dignidade de registrar o fato e, no fim, terminou a sua reportagem dizendo: Chico Xavier não é uma fraude como eu pensei. Chico Xavier não é um embusteiro. Chico Xavier não é um charlatão. Chico Xavier é, palavras finais desse colega, Chico Xavier é um fenômeno que precisa e deve ser estudado. Isso em 1935. A segunda aparição de Chico Xavier, de grande repercussão, eu aproveito esse espaço tão importante, essa audiência tão grandiosa de vocês aqui na Band, com a oportunidade de rapidamente contar esses detalhes. Resultado, em 1944, aí sim, chega a maior dupla de repórteres da época, dos diários e emissoras associados, especificamente da revista O Cruzeiro, à cidade de Pedro Leopoldo, para fazer uma reportagem até hoje muito delicada e muito perigosa de se realizar, chamada materialização. E o Chico, com a sua bondade, com a sua humildade, com a sua honestidade, com a crença nos homens, ficou à vontade na sua casa. Ele tinha o direito de estar ali e viver do jeito que entendia que devia viver, naquela sua simplicidade. Esses dois repórteres se aproveitaram daquela fragilidade, daquela inocência de Chico Xavier, em meio a todo esse trabalho, quando eles perceberam que não tinham como caracterizar uma fraude no fenômeno chamado materialização, eles enveredaram pelo caminho da desmoralização, do sensacionalismo mais barato. Qual? Em determinado momento, pedido que o Chico entrasse na banheira. Essa foto tem sido publicada, aparece até em cenas, nos recentes trabalhos, até no cinema. E em determinado momento, acenderam uma vela e pediram que ele segurasse. Esta foto serviu para escandalizar o Chico. É a segunda interferência, portanto, da imprensa, já agora de forma muito negativa. E fez com que, então, aí sim, o Chico se afastasse, tomasse a decisão de se isolar, e as pessoas que o cercavam não permitia mais seu contato com a imprensa. O Espiritismo sofreu, Chico Xavier sofreu, e toda aquela tristeza foi levar aquela família em Pedro Leopoldo. Não, eu lembro, parou aí o assunto. Eu lembro a perseguição que foi feita pela revista O Cruzeiro, quando ele e o Valdo Vieira foram quase que crucificados por causa da materialização que uma senhora fazia, não estou me lembrando agora. Sim, aí já é um fenômeno de Uberaba, né? Isso. Aquela senhora, então, foi execrada, era mistificação, e o Davi Nassi era um dos que combatiam o Chico. Sim. E depois, o que aconteceu com o Davi Nassi? E Davi Nassi continuou a sua vida e provocou grandes escândalos. Davi Nassi, responsável por uma das reportagens que provocou a cisão, que alguns maçons mais antigos vão se recordar disso. A cisão na maçonaria foi provocada por uma grande reportagem de Davi Nassi, anos depois. O Davi Nassi foi responsável pela primeira cassação, por incrível que pareça, pela primeira cassação de um mandato por falta de decoro parlamentar no Brasil. Um grande aliado de Getúlio Vargas, chamado Bilac... fugiu o nome no momento. Um grande deputado pelo PTB antigo de Getúlio Vargas, chamado Carvalho Pinto, não é Carvalho Pinto, eu já lembro o nome. Este homem aceitou posar em sua casa para determinadas fotografias. Ah, Flávio de cueca. Eu recordo daqui a pouco, o mundo em cueca. É. Né? E, pois bem, aliás, virou uma peça teatral com o nome de Mundo em Cueca. Então, aquele deputado, de sobrenome Pinto, já eu lembro o sobrenome, posou para algumas fotografias e não percebeu que o fato de estar de cuecas, um verdadeiro cuecão, estava sendo fotografado naqueles trajes. E o Davi Nassi e o Gemanzon publicaram aquela foto, que aquele deputado confiou a eles, na intimidade de sua casa, publicou aquela foto na capa do Cruzeiro e isto representou a primeira cassação do Barreto Pinto, é o nome do homem. Deputado Barreto Pinto. Foi a primeira cassação por falta de decoro parlamentar. Nem se falava em regime militar. E assim foram tantos outros grandes escândalos provocados pela dupla Davi Nassi e Gemanzon até chegar a Chico Xavier. Mas, só para registrar, para terminar, Rui, é bom assinalar que a imprensa hoje mostra, nós temos visto em documentários na televisão, as palavras de arrependimento de Davi Nassi. Davi Nassi, em sucessivas entrevistas, e a primeira revelação de que estava arrependido da maldade que fez com um homem puro e honesto, reconhecendo as qualidades de Chico Xavier, ditas por Davi Nassi, foram ditas a este seu colega, a mim, quando juntos fazíamos um programa, eu era o repórter do programa dele na TV Tupi do Rio, às terças-feiras, chamada Grande Reportagem. Isto é o ano de 1961. Conversando com Davi Nassi, ele disse, Saulo, Eu fiz uma maldade muito grande. Um dia, naquelas maluquices minhas, expressão muito que nós cariocas usamos, naquelas minhas maluquices, eu fui a Pedro Leopoldo, rebentei com a vida do Chico Xavier, um homem bom, um homem puro, mas não adianta arrependimento. A minha matéria foi feita, a manchete foi feita e a revista vendeu muito. Esse arrependimento da Davi Nassi, pouca gente divulgou. Agora que estão repetindo muito uma entrevista recente dele, recente eu digo, pouco antes dele morrer. E a gente observa que Davi Nassi, que era um grande repórter, está esquecido. E o Chico, que foi muito combatido, é reconhecido. Essa é a lei da causa e efeito, né? Essa relação com a imprensa e religião, ela sempre é um pouco conturbada, né, seu Saulo? Às vezes a gente pôde perceber até agora Globo e Record se degladiando, colocando a religião como um ponto. O senhor enxerga que é possível fazer uma reportagem? Eu estou dizendo isso porque os espíritas mesmo já se depararam com algumas reportagens que não os agradaram, né, de revistas que denegriram a imagem do Chico recentemente. Então, o senhor acredita que possa ser feito reportagens e matérias analisando cientificamente o espiritismo sem essas parcialidades e coisas pormenores que acabam entrando de interesses comerciais hoje no jornalismo atual? Filipe, você já disse a palavra-chave, contrariando a área comercial. Realmente é muito difícil essa sonhada independência que nós temos, até porque tem que considerar o problema também, não só o interesse comercial, mas o próprio, a própria posição religiosa de cada um, os interesses ligados a determinados governos, qual é o governo, que tendência maior tem esse governo, nesse ou naquele pensamento, desse ou naquele pensamento religioso, como é o caso da maçonaria também, que sempre esteve presente, vamos dizer, no comando dos grandes governos, até no comando militar. Muitos daqueles generais de 64 eram líderes, como Castelo Branco, da própria maçonaria, né? Dentro da maçonaria, venerável, coisa parecida. Pois bem, então, isso é muito difícil, né? Creio que até por isso, um pouco mais atrás, os evangélicos depressa perceberam isso, através da experiência de um homem que veio do candomblé, que hoje é o grande líder. Muita gente não sabe que no bairro da Abolição, no Rio de Janeiro, há muitos anos, o Edir Macedo estava lá, no terreiro, manifestando as figuras, manifestando os personagens, o nome é outro, né? Incorporando, como pai de santo, determinados personagens dentro do seu terreiro, do terreiro que frequentava, lá no bairro chamado Abolição, no Rio de Janeiro. Então, passados os anos, tornou-se evangélico, está aí. E acho que, então, esses grupos religiosos pensaram o seguinte: o espiritismo demorou mais para chegar, isso me parece, ter um programa como vocês têm hoje aqui. Lá atrás eles disseram: temos que ter o nosso meio de comunicação. Vamos montar nosso jornal, nossa revista, nossa rádio, nossa rede de televisão, para nos defender e fazer o que você vê. Quer dizer, nós não temos, acho que como evangélicos, a Igreja Universal tem pouco mais de 30 anos de sua fundação, é a mais poderosa de todas. Depois é que vem a renascer lá do R.R. Soares, que também tem sua rede de televisão, uma que até nome de inseticida, né? Aquela Maná. Um dia eu vi o nome de uma igreja, no lugar, eu morava em São Paulo, você passava assim, você, uma igreja com o nome de Maná. Aí lembrei, desculpa, o comercial é adubando dá. Esse era, né? Esse era o slogan. Disse, mas pô, Maná, adubo com o nome de igreja. Agora, mais recentemente, há poucos anos, em Ribeirão Preto, que eu vi que um dos maiores templos de igreja está lá, eu não lembro bem o nome do pastor, o primeiro nome eu lembro que é Tadeu. É uma igreja de origem portuguesa, o grande pastor deles, Tadeu, de alguma coisa, é um português, é um casal que domina, e essa igreja Maná está em mais de 60 países. Então, respondendo, Felipe, ao que você perguntou, também este grupo lá, religioso lá fora, de tendência evangélica ou de linha evangélica, criou também seu grupo de trabalho através de... criou seu grupo de comunicação. Então, e assim foi. E acho que quem não formar o seu grupo de trabalho, como vocês têm hoje aqui na Band, para divulgar o espiritismo, como vocês têm, eu recentemente fui entrevistado por um espírita fantástico, um orador extraordinário, que é o André Luiz, Ruiz, que eu sei que vai estar aqui esses dias, né? Lá, a TV Alvorada Espírita, o trabalho espetacular que eles estão fazendo lá em Campinas, estive no estúdio dele quando fui agora autografar o nosso Pinga Fogo lá na FENAC, e assim... tem sido, né? Há muitos anos eu falava com algumas pessoas, depois do sucesso do meu trabalho com Chico Xavier, da necessidade, da importância dos espíritas criarem o seu programa, ter os seus programas de rádio e televisão, e a coisa foi muito suave. Eu entendi e ouvi, isto é uma verdade, não vou declinar os nomes, de alguns líderes, de algumas lideranças espíritas, dizendo: o espiritismo não precisa disso, Saulo. É, não, e nós achamos que precisa. Exato, o espiritismo não precisa desse tipo de comunicação. Justamente quando surgiu a força da Rede Record, porque o intermediário, não vou entrar em detalhes para que não venha o caso, mas o intermediário da venda das cotas da Record de Silvio Santos para Edir Macedo, eu conheço os detalhes de como tudo aquilo foi feito para que aquela venda custasse, se efetivasse por 45 milhões de dólares. A Record foi vendida, Edir Macedo, por 45 milhões de dólares e logo de saída eles aplicaram 8 milhões de dólares em equipamento. E foram ampliando a rede, sendo hoje maior rede de rádio e televisão do país. Então, terminando e objetivamente, depois de tanto falar, cada um teve que criar os seus meios de comunicação. Ninguém vai dar... para usar a linguagem dos moços como você, ninguém vai dar colher de chá para o espírita lá na igreja do Edir Macedo, como também aqui esse programa tem que ter muito cuidado quando trouxer determinados elementos para discutir. Aí volta a figura de Chico Xavier. Que eu conheça, só o Chico Xavier era um mestre para reunir todos a uma só mesa, o espírito, o católico, o evangélico, discutir com o padre, discutir com o Dom Geraldo, que foi seu grande adversário inimigo, que era o bispo de Uberaba, mas que no dia que os dois sentaram-se, eu estava presente num programa em Uberlândia, para um debate, Chico Xavier, com a sua brandura e tranquilidade, ouviu todos os desaforos de Dom Geraldo. Respondeu no estilo, que eu vou usar a expressão, desculpa, popular, chiquista. E ao final do programa eu vi Chico Xavier ser abraçado por Dom Geraldo, vocês procuram ver na história do espiritismo em Uberaba, quanto esse homem era um carrasco contra o espiritismo, abraçando Chico, quase lhe pedindo perdão e dizendo que estava diante de um homem santo. Mas, Saulo, Jorge, nós vamos fazer um comercial, depois nós vamos fazer a pergunta para o Saulo. Olha, liga aqui para nós, você também pode fazer pergunta, Saulo, porque se der tempo. Só o Rui faz pergunta para o Saulo aqui. Né? Não, mas também acho que quem conhece um pouquinho mais com relação à idade, acho que sou eu aqui, né, Saulo? Porque eu sempre Eu era ouvinte, na minha cidadezinha era ouvinte da Mailink Veiga, no tempo que tinha aquele programa que tá vendo, né, é o Felipe? Chico Anísio, o Antônio Anísio Carlos. Chico Anísio e Haroldo Barbosa, dois grandes autores dos textos humorísticos da Rádio Mailink Veiga. O Severino Araújo apresentava a sua grande orquestra. Então, queria dizer que eu vi tudo isso aí também, na minha outra encarnação, mas eu vi. Tá, eu vi isso tudo aí. É, mas então, se a gente for falar da Mailink Veiga, eu posso lhe dizer uma série de programas, só que eu não posso lembrar os nomes, mas eu era ouvinte assíduo. Jair de Taumaturgo, que fazia o grande programa, musical, chamado Peça Bis por Telefone. Era o maior sucesso durante uma tarde inteira na Rádio Mailink Veiga. E que em São Paulo foi feito pela Rádio Bandeirante, com Enzo de Almeida Paz. Exatamente. Né? O grande Enzo de Almeida Paz. Há 59 anos no túnel aí, do tempo. Dá para fazer um programa aqui só conversando essas coisas antigas, viu, Sal? A hora da saudade. Programa Vivência Espírita. Venha interagir com a gente. Interagir com a gente. E nós vamos ter música, Jorge? Isso, nós vamos colocar uma música agora, uma música especial, porque é a música que nós fizemos para Dona Aparecida, lá de Uberaba, que eu queria mostrar ela para o Saulo. Inclusive já deixei um CDzinho no bolso do Saulo ontem com essa música e também com a letra da música, porque o Saulo está fazendo um trabalho que ele vai falar daqui a pouco para nós também, muito importante, junto com a Intervidas, né, com a editora Intervidas, para a Dona Aparecida, lá de Uberaba, e a renda da venda, toda a renda da obra será revertida para o Hospital do Fogo Selvagem lá de Uberaba. O Saulo tem uma passagem muito importante, uma importância dentro do Hospital do Fogo Selvagem, com a Dona Aparecida, que desencarnou o ano passado. Ele tem algumas coisas para falar para a gente. Então, Saulo, nós vamos colocar a música Mulher Caridade, que nós fizemos o ano passado, em homenagem a ela, né? Eu cantei lá para ela em Uberaba e ela falou: meu filho, você tem que gravar esse CD logo, porque às vezes eu não posso esperar muito tempo. Nasci em São Paulo, no interior, uma grande alma de muito valor trazia esperança e muito amor para os que sofriam a dor do calor. O destino a levou às terras mineiras, sempre trabalhando, professora e parteira. Ali encontrou a missão verdadeira, pra sorte de muitos, tornou-se enfermeira. Com passos bem lentos, ternura e bondade, demonstra carinho e serenidade. Vó Aparecida, Mulher Caridade, sua vida é um exemplo de fé e humildade. Dona Aparecida, mulher de valor, enfrentou o mal com todo rigor. Foi presa e ofendida, mas não se entregou. Mostrou seu trabalho e o povo apoiou. Passaram-se os anos, não vê mais a luz, enxerga com a alma, e a muitos conduz na sua presença. O amor se reluz, pois é servidora do Mestre Jesus. Com passos bem lentos, ternura e bondade demonstra carinho e serenidade. Vó Aparecida, mulher caridade, sua vida é um exemplo de fé e humildade. São 8 horas e 47 minutos. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui hoje com o nosso irmão Saulo Gomes falando sobre o pinga-fogo com o Chico Xavier, e nós estamos fazendo pinga-fogo com ele hoje em nosso programa. Pinga-fogo com Saulo Gomes. Gostou da música aí, Saulo? Gostei. Não era parecida, Miriam. É, o Saulo tá. O Saulo ficou emocionado. Legal. Foi aqui, joia. É. Né? Que bom. Essa é, porque a música tocou, né? E nós tocamos essa música pra neta dela logo depois, né? Naquela semana que a dona Aparecida desencarnou, nós fizemos na semana seguinte um programa em homenagem a ela. O programa foi todo em homenagem a ela e colocamos, falamos direto com a neta dela, né? Eu esqueci o nome dela agora, o nome da neta da Ivone. A Ivone, né? Por telefone, ficamos uma meia hora conversando com a Ivone. Foi importante a gente saber que todas as pessoas ainda que foram ligadas ali ainda estão preocupadas. E o Saulo esteve lá uma semana antes de nós estarmos, né? Quando nós fomos com o Grupo Castelã, o Saulo teve uma semana antes, né? É, no dia 14 de novembro, nós fomos autografar o livro às 18 horas na Casa da Prece, né? É o último local de trabalho de Chico Xavier. E horas antes, com o Ricardo Pinfield, seu editor ali Dourado, e outros colegas, e a Edna, minha mulher, nós fomos visitar a Dona Aparecida e o primeiro exemplar desta edição. É, justamente dessa edição especial de material reciclado, do Pinga Fogo, entreguei a Dona Aparecida, autografei, como sabe você que esteve lá, Rui. Uhum. Dona Aparecida morreu aos 96 anos de idade, os três últimos anos, de 93 a 96, ela estava cega, mas continuou à frente do seu trabalho, naquele jeitinho, administrando aquela obra, que ela era a alma de toda aquela obra, né? Também uma obra inspirada em Chico Xavier. Como eu cheguei a Dona Aparecida em 68, logo após gravar a primeira entrevista com o Chico, em meio a uma conversa após aquele momento, ele me falou da obra, falou do trabalho da Dona Aparecida, das dificuldades que ela estava enfrentando, do isolamento a que estava submetida, da prisão imoral que haviam imposto a ela no viaduto do Chá em São Paulo, considerando-a falsa mendiga. E Chico me narrou tudo isso e pediu que eu desse uma olhadinha, no jeito dele de sempre, que eu desse uma olhadinha lá na obra de Aparecida. Sal, dá uma olhadinha lá, vê se você consegue ajudar a Aparecida. E esse ajudar foi exatamente uma campanha que nós, a minha denúncia sobre o episódio, sobre o abandono que estavam relegadas aquelas pessoas todas, só com o apoio de Dona Aparecida. Esta minha denúncia na Tupi, muito perigosa naquele ano de 68, que para os militares tudo era subversão. eu enfrentei a situação, pus a cabeça em risco, pus a cabeça, arrisquei a minha cabeça a perante, prêmio. A prêmio, fizemos a denúncia, espinafrei as autoridades responsáveis por aquilo tudo, e o resultado, transformou-se aquela reportagem numa grande campanha, nos dando chance de, no dia 16 de junho daquele ano, à meia-noite, deixar os estúdios da Tupi e chegar no dia seguinte, às 17 horas, no Alto da Abadia, lá no hospital, com 23 caminhões carregados. E todas as cidades brasileiras, inclusive essa cidade de tanta tradição que é São José dos Campos, colaborou através de grupos de trabalho, de pessoas diversas, dos mais variados lugares, colaborou para que aquela campanha fosse vitoriosa. Este foi o primeiro ato de confiança em Dona Aparecida, o apoio necessário, e a partir daí foi como fazem os jogadores. Em verdade, na linguagem do esporte, nós fomos o meio de ligação, né? Uhum. Ela sabia fazer meio todas as campo. Jogadas. O meio de campo. Meio né? de campo. Mas ela fala pra gente, isso aí também eu sou testemunho, né? Na conversa com a Dona Aparecida, dela, quando ela conta a história dela, né? Que ela sempre... Ela nunca se cansou de contar a história, né? Mesmo depois, há três anos antes dela desencarnar, ela estava cega, né? Não via mais nada, mas dirigia o trabalho ainda dela lá. E ela fala, olha, realmente isso nós só vamos conseguir fazer alguma coisa, depois de todo aquele sacrifício com aqueles doentes e tudo, nós só vamos conseguir fazer alguma coisa. Despertar o povo de São Paulo, por exemplo, depois do jornalista Saulo Gomes fazer a reportagem e mostrar realmente quem nós éramos. Ela falava aquilo com uma gratidão muito grande do Saulo Gomes. É só para você dizer, né, Jorge, o telefone, que senão daqui a pouco as pessoas começam a reclamar que nós não damos aqui o telefone, é 3925-7007, 3925-7007, que nós temos quatro ramais aí à disposição dos e-mail nossos ouvintes. E-mail também, Sorri. E também nós temos o e-mail, vivencia@radiobandeirantes1120.com.br. Isso, só mandar um e-mail também. E nós vamos ter três livros do Chico, livros do Saulo Gomes falando sobre o Chico, sobre o Pinga Fogo, autografado pelo autor aqui. Entre em contato conosco e faça perguntas ao Saulo, que é muito importante as perguntas que vocês queiram fazer para a gente. Isso, quem quiser também vir aqui dar um abraço no Saulo, até 10 horas nós estaremos aqui. E quem também adquiriu o livro também. Tem isso. Livros aí também ainda, né? Agora, eu estou impressionado, porque eu acho que o seu Saulo é a única pessoa que se perguntaria onde você estava no dia 12 de janeiro de 1972? Ele vai saber responder, viu? Com quem, o que estava fazendo, tudo, com detalhes. Claro, a elaboração espiritual desse pessoal que nasce para fazer reportagem igual ele é muito mais complicada do que a nossa, O HD deles é muito maior. Mas, Saulo, esse pessoal menospreza os idosos, né? Mas eles não sabem a experiência que nós temos, que esse pessoal aqui desconhece, né? Mas não é para qualquer um, não. Isso aí não é para qualquer um, não. Porque eu vejo com você, por exemplo, quando a gente sai, ele lembra de tudo, ele sabe tudo e eu não sei nada. Ele fala, vamos na rua tal. Ele falou, eu sei onde é que é a rua, tal. Aí você fala, mas fica perto de onde? Ele falou, eu sei, fica perto de tal. Eu falo, mas por que eu não lembro de nada? Só ele que lembra. Então é diferente mesmo, né? Os nossos neurônios são bem mais fortes do que os neurônios dessa molecada de hoje. O sábio já disse que os velhos sabem, os moços podem. Era esse o pensamento do dia. Pensamento do dia. Isso o Rui falou pra mim ontem, falou, pega o pensamento do dia com o Saulo que ele deve ter um bom. Aí, perdi a oportunidade. Então, Saulo, voltando um pouco àquela pergunta que eu tinha feito aquela hora, sobre a nossa amiga lá que perguntou, você tinha ideia que ia repercutir tanto a partir de 1968, daquela primeira entrevista que você fez com o Chico, ia acontecer tudo isso na sua vida, por exemplo, em relação agora diretamente ao espiritismo, diretamente ao Chico Xavier? Não. Com sinceridade, eu quando fiz a minha luta, a intuição do repórter, eu que tive o estilo e a característica, felizmente, muito bem sucedida de, assim, busca dos grandes desafios, eu fiz com a certeza absoluta de que nós iríamos impor assim, um certo impacto nas áreas cobertas pelos diários e emissoras associados e que seria uma reportagem naturalmente muito discutida, era o inédito no rádio, na televisão e no rádio, era um desafio, chamado desafio à Igreja Católica, né? Mas, Saulo, eu só fico pensando... Você com a sua com a sua maneira de ser, trabalhando com Assis Chateaubriand, trabalhando com Ouro para o Bem do Brasil. Sim, lembra? Sim. Os 5 milhões de dólares estão parados no Banco do Brasil e ninguém sabe que destino vai dar. Foi uma das reportagens, aliás, reportagem, uma das campanhas mais torpes que nós tivemos no Brasil, foi o Ouro para o Bem do Brasil, que foi a invenção de Chateaubriand, que era... Chateaubriand foi um gênio do jornalismo e graças a ele a grande rede associada aí ficou. E quem melhor conta a história de Chateaubriand completa com uma fidelidade incrível é Fernando Moraes, no Chateau, o Rei do Brasil, que me deu inclusive o privilégio, dentre centenas de depoimentos, colocar um depoimento meu lá sobre na página 687, você vai encontrar um depoimento meu sobre Chateaubriand no livro de Fernando Moraes. Mas ele era uma pessoa muito controvertida, né? Exato, exatamente. E ele coloca bem, Chateaubriand foi o Deus e o demônio no jornalismo brasileiro, né? Então, entretanto, ele deixou obras monumentais, a recuperação dos nossos aeroclubes logo após a guerra, que em consequência da guerra no Brasil não podia importar peças, praticamente faliram todos os nossos aeroclubes, e foi a campanha de Chateaubriand que reergueu os aeroclubes no Brasil. E de que forma? Fazendo chantagem. Ele chegava numa determinada cidade, mandava o seu emissário e dizia aos mais ricos da cidade o seguinte: o doutor Assis quer vir aqui batizar um avião com o seu nome e o nome da sua família. Como assim? Não, o senhor tem que comprar um avião e fazer doação pro aeroclube. E o cidadão que ficava em dúvida, que demorava a se decidir, no dia seguinte tinha o título de ladrão nas páginas dos diários associados. Então, Matarazzo foi vítima disso. Na minha cidade, a Yolanda Matarazzo tinha um aeroclube na fazenda dela. Exatamente, entendeu? Então, em verdade, foi um tipo de chantagem, mas ele recuperou e salvou, né, os aeroclubes do Brasil, né? Ele é autor da grande campanha que aqui tem muitos cafeicultores na região também, deve se recordar e agradecer a campanha do café fino, né? E a preocupação dele em recuperar a nossa economia neste campo. Agora, lógico, ele fazia campanha, ó, você vai ganhar 10 milhões, agora 9 tem que ser aqui na minha caixinha. Não, o museu também que ele criou. O museu, o MASP, foi feito da mesma forma. Que ele chegava e falava, tem um quadro muito bonito, né? Exatamente, que você vai comprar, né? Lá, como é Pietro Baldi. O Baldi, né? Então, olha, pode... Matarazzo, ó, tem um quadro lá em Paris que custa tantos milhões de dólares, vai lá, compra e traz para cá. E o Matarazzo não podia dizer nada. Fui lá, comprava, trazia e colocava. Está aí o MASP, que é uma outra realização também feita desta forma. A TV Tupi, rapidamente, para não fugir do tema, como foi feita a TV Tupi? Como foi arrecadado em 1948 e 50, que a Tupi completa agora 60 anos, agora no dia 18 de setembro, e eu estarei com a Edna em São Paulo, a convite da Vida Alves, que é fundadora da APIT, Associação... Associação dos Pioneiros da Televisão Brasileira, vamos estar nas solenidades. O primeiro beijo na televisão foi ela com Walter Foster, né? E uma das entrevistadoras de Chico Xavier, que entrou incrédula e saiu do programa totalmente voltada para o trabalho espírita e para o trabalho de Chico Xavier, é a irmã da Vida Alves, Eli Alves, que está aí no nosso livro, que está aí no nosso... Está com 81 anos de idade e morando lá em Santos. É a irmã da Vida Alves, que está aqui no Pinga-Fogo. Chico Xavier, uma das grandes entrevistadoras. Então, como dizia, voltando rapidamente ao assunto, o que o Chateaubriand fez? O Brasil precisa ter essa audácia, ele tinha e fazia. Tem que ter a primeira televisão da América Latina. Mandou marcar um banquete no Copacabana Palace, no Rio, para o qual foram convidados os maiores empresários do Brasil. Todos estavam lá. Quando todos estavam sentados... Vocês encontram isso no registro da história como verdadeiro. Ele disse, eu tenho um livro de ouro que vou mandar correr agora à mesa, porque vocês têm que me dar dinheiro para eu montar a televisão, a TV Tupi. Veja o carinho dele pelas coisas brasileiras. Enquanto nós temos aí o Oxford e outros nomes ingleses em grandes empresas brasileiras, até na área de comunicação, toda a rede associada tinha toda ela nomes indígenas. Tupi, aqui em São Paulo, a Guarani em Belo Horizonte, a Piratini no Rio Grande do Sul, a Baré no Norte e assim sucessivamente, né? Então, resultado, Chateaubriand reuniu aqueles todos, ninguém teve coragem de dizer que não assinava o livro de ouro, juntou aquele dinheiro, quanto ficou para ele, isso é outra história. Não temos prova. Mas a TV Tupi, no dia 18 de setembro, estava sendo inaugurada como a primeira emissora da América Latina. Então, isso aí... Então, o Fernando Moraes define bem. o Deus e o diabo. Ele era o bom e o mal ao mesmo tempo. Mas era um homem valente, um paraibano, formou-se em direito lá em Recife, e uma coisa bem interessante. Quando ele começou a trabalhar para ter dinheirinho para ajudar os seus estudos em Recife, ele tinha vindo da Paraíba, ele arranjou um lugar de redator no Diário de Pernambuco. E chegou para o dono do Diário de Pernambuco e disse assim: esse jornal vai ser meu. Anos depois, estava lá, ele morreu, está lá hoje o Diário de Pernambuco. É um dos grandes jornais que sobrou da rede associada, como o Diário de Minas, o Correio Brasiliense e tantos outros por aí. Então ele foi realmente o bom e o mal, mas que deixou uma obra muito grandiosa para o Brasil, principalmente no jornalismo. Queria convidar vocês para o 17º aniversário da Casa de Oração Missionários da Luz, que acontecerá no próximo sábado, 19 de junho, a partir das 17 horas. Só que o aniversário será ali na rua Martins Pereira, 183, lá no Jardim Paulista, em frente ao portão 10 do estádio Martins Pereira. Então é no terreno do Célio Lemos, mas entra lá pelo lado do estádio Martins Pereira, em frente ao portão 10. Às 17 horas, a abertura do evento. O convidado principal será o nosso amigo, nosso irmão André Luiz Ruiz. E o Grupo Castelão estará lá fazendo uma apresentação também. Então, aniversário do Missionários da Luz, dessa vez, será em outro local, será ali na obra que está sendo realizada, que futuramente será uma casa de repouso, ali um centro de convivência para idosos, que está sendo construído e já vai ser mostrado para o público no dia 19. Sábado, então, a partir das 17 horas, o pessoal do Missionários da Luz convido a todos para esse evento. Mas o Saulo, o que você poderia falar do Padre Quevedo, que ele foi, ainda é, aquele que combate demais a nossa doutrina sem conhecimento, né? Como parapsicólogo, ele é até respeitado e autor de muitos livros. Mas um dia eu tive um entreveiro com o Padre Quevedo nos estúdios da TV Tupi, quando chegaram colegas, isso em 1966, eu vim para Tupi, foi em 68 ou 69, equipe de televisão mexicana chegou nos estúdios da TV Tupi, isso é comum, esse tipo de intercâmbio, a Tupi cedeu um local para eles gravarem uma reportagem. E a figura central da reportagem era Padre Quevedo. Eu entrei no estúdio, Padre Quevedo estava começando a preparar o trabalho para mostrar o que era o conhecido mais famoso truque de ilusionismo no mundo, chamado a levitação. E eu, para usar a linguagem popular, viu, Filipe, dos jovens, eu quebrei o pau com ele nos estúdios, atrapalhei o trabalho dele e não deixei que ele praticasse um ato de indignidade, dizendo: Padre Quevedo, o senhor não pode fazer isso, que há milhares de mágicos, de ilusionistas no Brasil que vivem disso. Então o senhor vai fazer em outro local. Mas você não é o dono da casa, você é um reality repórter. Eu digo: senhor, mas o senhor não vai fazer. Eu vou tumultuar o seu trabalho. O senhor não vai mostrar qual é o segredo de desfazer a levitação. Há milhares de chefes de família, ilusionistas, e o ilusionista não entra no palco dizendo que vai mostrar uma verdade. Ele mostra dizendo que aquele é um momento de ilusão. Ele tem recursos técnicos para que você acredite que aquilo tudo é uma verdade. Aí sei que nessa discussão atrapalhei o trabalho, os colegas não estavam entendendo muito, muito menos o meu portunhol, ficaram temerosos. Ele foi gravar isso em outro lugar que eu não sei qual. Isso foi o primeiro episódio com ele. O outro é mais recente. Estava eu com a Edna em casa, ouvindo uma transmissão do programa da Luciana Gimenez, no canal, na Rede TV. O debate era em torno deste tema, espiritismo. E o Valdemar Coelho estava junto. Exatamente. E aí, o Maurício, que aqui está ao lado, essa figura extraordinária que eu conheci lá em Brasília, no evento, né, no terceiro Congresso Espírita, veio me perguntar sobre este episódio. Então, rapidamente, o que aconteceu? Estávamos em casa, lamentavelmente eu não estava no estúdio, e o Padre Quevedo começa a desancar o pau em Chico Xavier. Eu peguei o telefone, felizmente a direção do programa me colocou no ar. E eu disse em linhas gerais isso: Padre Quevedo, o show está desafiado, dia e hora, ou neste mesmo programa, se o senhor quiser, debater Chico Xavier. Estou pronto para ir para São Paulo para o grande debate. Isso já tem 4, 5 anos. Estou esperando a resposta até agora. E a gente vê que o Padre Quevedo, ele para a gente para o espiritismo era um bem, porque tudo que ele falava, as pessoas vinham querer saber na nossa casa espírita se era verdade. Ele falava, não, tudo mentira, não é verdade isso daí, né? Então foram dois episódios que eu já tive com ele e parou aí. Mas eu ainda continuo esperando, quem sabe ele vai querer um grande debate sobre Chico Xavier. O padre Quevedo então tentou ser o primeiro Mr. M. É, o Mr. M, exatamente. Mas só que ele se esquece que a própria Igreja Católica tinha o São José que fazia levitação. Exato. É coisa histórica. Ele, inclusive, foi condenado. Ele era um padre que era muito humilde, ele cuidava dos porcos. Ele estava cuidando lá dos porcos, daqui a pouco ele começava a levitar e a turma olhava ele para cima do mosteiro onde ele trabalhava. Exatamente. Ele estava lá em cima, levitando. Agora, lógico, ele como espanhol, ele é de uma linha, ele é de uma chamada linha dura da igreja, extrema igreja. Ele é mais ou menos daquele grupo... Opus Dei, né? Então, ele tem a sua posição de extrema, extremista como aquela, mas, em verdade, ele, para fazer o que ele faz na parapsicologia, e foi aí que eu ganhei a parada com ele discutindo perante os colegas da TV mexicana, ele usa, com alguns parapsicólogos, muitos truques de prestidigitação para poder justificar nas suas palestras os chamados fenômenos. Os parapsicólogos, vou repetir, não é só o padre Quevedo, e eu disse isso e ele não podia desmentir, e não cabe aqui comentar detalhes, eles usam alguns truques de ilusionismo para poder justificar o seu trabalho dentro do campo da parapsicologia em determinados momentos, quando sai da fala para a prática. É interessante que eu tenho um livro de parapsicologia do padre Albino Arese. Sim. Que a gente percebe que aquele livro, ele chega até num determinado ponto, se ele continuar, ele vai entrar... a doutrina espírita. Exato. E ele para por ali. É, e foi que foi, inclusive, uma das figuras mais respeitadas na parapsicologia, o padre Albino. Né? E nós temos o nosso espírita, que estava, inclusive, no seu programa, que era o... como é que chama? Estava lá fazendo a entrevista. Fulano Pires? Não, Herculano Pires. Herculano Pires, Hernani Guimarães. Que era um cientista. Vicente Leporassi, todos esses participaram como entrevistadores do Pinga Fogo. Aí a gente percebe que as pessoas que querem mistificar o espiritismo, eles precisam tomar cuidado porque daqui a pouco eles se tornam espírita, né? Exato. Eu creio que esse fenômeno ocorreu nitidamente quando da realização do nosso Pinga-Fogo, considerando que colegas que se anunciaram ateus mudaram de vida. A Eli Alves, que entrou como uma pessoa... Cética, sem nenhum interesse de proteger o Chico. Ela revela isso até nos extras que está no DVD que nós lançamos há 3 anos passados, pela DVD Versátil, né? Como aqui também no livro nosso, né? Os depoimentos da Elis estão todos voltados nesse sentido. O Reale Júnior, que está o grande repórter correspondente hoje do Estadão e da Jovem Pan na França, onde ele mora há mais de 30 anos, também tem um depoimento nesta mesma linha. Entrou como cético e saiu voltado para a obra espírita, voltado para o Chico Xavier, e alguns declaradamente tornaram-se espíritas. E agora Nelson, os autores... O Nelson Xavier, agora... Que fez o papel meu do amigo Chico. Daniel Filho balançou, não quer publicamente entrar em muitos detalhes, mas ele já não diz com aquela mesma firmeza. Eu acho que o Daniel já está dizendo assim nos bastidores. Olha, eu sou ateu graças a Chico Xavier. Ateu graças a Chico Xavier. Ah, boa, olha aí, tá vendo, Felipe? Anota essa daí para você pensamento do dia. Hoje está sendo uma pérola de pensamentos do dia, não é? Vai render os próximos 2 meses aí de pensamentos. E o nosso momento, Fute Company? Isso, daqui a pouco. Programa Vivência Espírita, são 9h09, diga. Porque o Maurício está aqui para conferir se a gente vai fazer um hoje ele futebol. Veio ver se a gente tá vai fazer mesmo. Maurício, com a resposta que você esperava sobre o Padre Quevedo, foi esse o incidente. São 9h09, programa Vivência Espírita, ligue para nós, telefone 3925-7007, temos 3 livros para serem sorteados, Pinga Fogo com Chico Xavier, será autografado pelo nosso amigo Saulo Gomes, que está aqui conosco, e vamos para mais um intervalo comercial. Programa Vivência Espírita, oferecimento Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Programa Vivência Espírita, venha interagir com a gente. 3925-7007. Você está ouvindo Vivência Espírita, com Jorge Reis e Rui Barbosa. São 9h03. Programa Vivência Espírita. Agora no oferecimento de Foot Company para a vida andar melhor. No ar, contos, histórias e mensagens. Num oferecimento de Foot Company, para a vida andar melhor. E qual vai ser o conto de hoje, Jorge? É uma mensagem, a grandeza da amizade. Essa grandeza da amizade, eu lembrei que ontem, depois da palestra do Saulo, eu estava, fui para casa ainda para terminar minha pauta de hoje aqui do programa. E aí, não tinha lá um tema específico para falar do Chico Xavier nas mensagens que a gente coloca. Mas, em homenagem à grande amizade que ele tem com Chico Xavier, eu escolhi essa mensagem de hoje, que é a grandeza da amizade, que está no Momento Espírita número 5. A grandeza da amizade. Você já pensou na grandeza da amizade? Diz um grande pensador que quem encontra um amigo encontra um tesouro valioso. A amizade verdadeira é sustentáculo para muitas almas que vivem sobre a face da terra. Ela está presente nos lares e fora deles, na convivência diária das criaturas. A amizade é tão importante que já foi comparada a muitas coisas de valor. Um pensador anônimo compara a amizade com as estrelas. E aqueles que não têm amigos, ele compara com os cometas, que vêm e vão, mas não permanecem, nem iluminam como as estrelas. Diz ele mais ou menos assim: há pessoas estrelas e há pessoas cometas. Os cometas passam, apenas são lembrados pelas datas que passam e retornam. As estrelas permanecem, o sol permanece. Passam-se anos, milhões de anos, e as estrelas permanecem. Os cometas desaparecem. Há muita gente como os cometas, que passa pela vida da gente apenas por instantes. Gente que não prende ninguém e a ninguém se prende. Gente sem amigos. Gente que apenas passa sem iluminar, sem aquecer, sem marcar presença. Assim são as pessoas que vivem na mesma família e que passam um pelo outro sem ser presença. O importante é ser como as estrelas. Permanecer. Clarear, estar presente, ser luz, ser calor, ser vida. Ser amigo é ser estrela. Podem passar os anos, podem surgir distâncias, mas a marca da amizade fica no coração. Corações que não querem enamorar-se de cometas, que apenas atraem olhares passageiros e passam. São muitas as pessoas cometas. Passam, recebem as palmas e desaparecem. Ser cometa é ser companheiro apenas por instantes. É explorar os sentimentos humanos. A solidão de muitas pessoas é consequência de não poderem contar com alguém. É resultado de uma vida de cometa. Ninguém fica. Todos passam uns pelos outros. Há muita necessidade de criar um mundo de pessoas estrelas. Aquelas com as quais todos os dias podemos contar. Todos os dias ver a sua luz e sentir o seu calor. Assim são os amigos estrelas na vida da gente. Pode-se contar com eles. Eles são presença. São coragem nos momentos de tensão. São luz nos momentos de escuridão. São segurança nos momentos de desânimo. Ser estrela neste mundo passageiro, neste mundo cheio de pessoas cometas, é um desafio, mas acima de tudo, uma recompensa. É nascer e ter vivido, e não apenas existir. E você? É cometa ou é estrela? Enquanto o desejo é chama que se consome e deixa um vazio nas almas, a amizade é bênção que alimenta e sustenta em todos os momentos da vida. Quem compartilha apenas do desejo, corre o risco de ficar só. Tão logo o desejo cesse. Mas quem divide a amizade tem a certeza de que nunca estará sozinho. É por essas e outras razões que a amizade é sempre comparada às coisas belas e de grande valor. Pode ser comparada a um tesouro. A uma flor perfumada que jamais emurchece. Há uma estrela que aquece e vivifica, ou com a luz que jamais se apaga. O importante mesmo é ter amigos ou ser amigo de alguém, porque só assim teremos a certeza de que nunca estaremos desamparados. São 9:19. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com o nosso amigo, que se tornou amigo nosso aqui, Saulo Gomes, falando sobre o pinga-fogo do Chico Xavier e ele passando também por um pinga-fogo aqui no nosso programa Vivência Espírita. Jorge, essa mensagem... Muito, muito bacana essa mensagem, que faz a comparação dos amigos com as estrelas, né? E daqueles que não são... Amigos mesmo são como os cometas, que vêm e voltam, mas não ficam marcados para sempre. Os amigos são como as estrelas mesmo, Saulo? Eu creio que sim. E falando em amigos e estrelas, ontem nós vivemos, depois da nossa palestra, mais um momento interessante com as crianças com quem eu tenho tido contato nessas cidades todas por onde temos estado. Eu estou colocando agora no meu site, a Edna está selecionando uma série de fotografias de crianças em todas as cidades no Nordeste, em Brasília, em Belo Horizonte, etc. Aproximação de crianças querendo, algumas perguntando se eu sou o Chico Xavier. Outras me inquirindo, começou de um menino chamado Francisco, de 12 anos de idade, lá no, em Fortaleza. Um detalhe, esse menino é filho de uma família espírita e tem o nome de Francisco em homenagem a Chico Xavier. Pois bem... Então, todo esse trabalho, cada criança dessa chega perto de mim, algumas pediram, é o caso de um menino chamado Vitor, né? João Vitor. João Vitor, no stand da FEB, lá em Belo Horizonte, quando a Edna viu e algumas pessoas testemunharam, Isabel, que era gerente do stand, né, da FEB, viram esse meninozinho acompanhando a mãe dele, que estava comprando alguns livros espíritas. Ele chegou em determinado momento no balcão e disse: mãe, compra aquele livro ali, que era o Pinga Fogo, que eu quero levar para a creche. A fotografia desse menino está no nosso site. Pois bem, por que eu falei dessas crianças, da amizade e de estrelas que na mensagem agora que vocês acabam de colocar, o nosso Jorge nos chama atenção para isso. Quando terminou a nossa palestra ontem, chegou um jovem casal, disse: minha filhinha tem 5 anos de idade, ela vai se comunicar conosco, eu passo depois para vocês os detalhes, porque a família, a meu pedido, vai mandar para nós a fotografia da criança. Seu Saulo, vim aqui, minha filha tem 5 anos, queria vir à sua palestra, que disse que queria ouvir o senhor falar do Chico Xavier. Não pôde vir porque ela tinha uma festinha das crianças, mas pediu para a gente perguntar ao senhor muita coisa para a gente levar para ela. E aí, disse assim, aí me contando, em determinado momento, a mãe disse assim: sabe o que ela tem feito agora, né, com a gente à noite? De repente, nós estamos lá conversando, ela veio nos chamar e disse assim: mãe, aquela estrela bonita que está lá é o Chico Xavier que está ali. Olha que coisa fantástica. Uhum. Isso foi um depoimento feito ontem, esse casal vai se comunicar conosco e nós vamos transformar isso em detalhes no sonhado trabalho para mais adiante da Intervidas. E a gente vê que as crianças que estão nascendo, por isso que aquela preocupação, aquela criança índigo, né, Jorge? Que está nascendo as crianças muito mais evoluídas, que a doutrina espírita não aceita a criança índigo, mas nós estamos sabendo que está aparecendo criança muito espiritualizada no nosso meio, né? Ainda mais, por exemplo, eles, né, que viajam bastante, o Saulo Gomes, que viaja bastante, junto com o Ricardo também, que são do Oeste Paulista, né, são da região de Ribeirão Preto, o Ricardo é lá de Catanduva, que tem a editora, a Candeia, né? E, de repente, uma dessas crianças que vocês estão conversando aí, que foi perguntar quem que é Chico Xavier, ou então está interessado em Chico Xavier, pode ser o próprio Emmanuel. Exatamente. Que, segundo o Chico Xavier, ele nasceu naquela região ali. Impressionante então... o que está acontecendo. Uhum. Muitas crianças. Nós estamos catalogando as fotografias, a síntese desses depoimentos, porque o Ricardo Pinfield está pensando, e nós estamos pensando lá na sua editora, como mais adiante podemos dar cores a esta reação, a este, vamos dizer, este mundinho infantil querendo saber quem é Chico Xavier. Vocês precisam estudar um jeito de dizer a essas crianças quem foi Chico Xavier. Então, Saulo, meu neto de 5 anos de idade, ele tem a maior afinidade também com Chico Xavier. Lembra? Tudo... Por exemplo, se ele vê o seu livro, ele fala que é do Chico Xavier logo, né? Ele, pelo nome que já está marcado na mente dele, ele olha e fala: é do Chico Xavier, é do Chico Xavier. Então nós temos a pomadinha lá que a gente ganha lá, aquela pomadinha do Chico Xavier que a gente ganha lá quando vai em Uberaba, né? aquela pomadinha Chico Xavier, que serve para... Serve pra... Muito legal aquela pomada. Onde você passa, se tiver algum machucado, alguma coisa, cicatriza logo, né? E ele é alérgico a pernilongo. Tem o pernilongo, deu uma picada, ele já pede logo. Dá a pomada do Chico Xavier aqui para me passar. Onde ele vê a imagem, então é muito ligado já na figura do Chico Xavier. Mais do que nunca soube sempre curar as dores, né? Isso. Nós temos um radialista que está querendo falar conosco, o Toninho Jardim. Vamos lá. Bom dia, Toninho. Muito bom dia, Rui. Muito bom dia, Saulo. Bom dia, Jardim. Um prazer te ouvir. Estamos às horas. Prazer é todo meu. Estou em casa, estou acompanhando o programa de vocês. Rui, parabéns aí pela linda mensagem, estrela, cometas, referência em amigos, que realmente amizade é algo muito importante. Até mesmo eu, certa vez, escrevi um pensamento assim, de que adianta ter uma chama acesa no coração que só serve para queimar as pessoas, quando a mesma deveria aquecê-las. E parabéns aí, gostaria de saber como conseguir a gravação dessa mensagem. E depois o seguinte, eu tenho uma pergunta para fazer para ambos. Pode, Jardim, é o Jorge Reis, pode ficar sossegado que a gente providencia a mensagem para você, depois você pega com o Rui, tá bom? Certo. E também pode fazer a sua pergunta. A pergunta é a seguinte, eu até quando tinha 7 anos de idade, tinha visões de coisas, de imagens, né, de pessoas reinando de casa, coisa assim. E eu falava com meu pai na época, pessoas que estavam do meu lado, mais velhas que eu, principalmente adultos, e eles não viam, mas eu e meu irmão viam. Então eu queria saber se essas clarividências só existem no ser humano até uma determinada idade, o porquê disso tudo, é um grande mistério em cima disso, o que é aliado com o Espiritismo? Posso responder a pergunta? Vamos, Jardim. Saulo, quer falar alguma coisa sobre isso? Não, eu quero ouvir a resposta que você vai dar ao Arnaldo. Um abraço ao Jardim, companheiro. Uhum. E eu aproveito também e faço para ele, repórter para repórter. Me pergunto lá. Você vai responder à luz do Espiritismo. Que ele diga à luz do mundo evangélico como olha esse fenômeno. Isso. Jardim, aqui para nós, por exemplo, nos próprios livros do Chico Xavier com Emmanuel e com André Luiz, né, que foram mentores do Chico Xavier, tem um livro dele que chama Missionários da Luz, que é o terceiro livro da série do André Luiz, que ele explica claramente que a nossa reencarnação só se completa até os 7 anos de idade. Então, até os 7 anos de idade, nós ainda estamos se formando aqui. Então, estamos ligados nos dois mundos. Então, o que que acontece? As crianças, elas têm muito mais sensibilidades para enxergar alguma coisa. Então, por isso que as crianças geralmente têm amiguinhos invisíveis, né? Conversam sozinhas, contam histórias, porque elas têm uma ligação muito estreita com o mundo espiritual. Agora, isso para nós espíritas não é um fenômeno. É uma mediunidade que faz parte do organismo do ser humano. Mediunidade pode estar em qualquer ser humano, né? Não interessa se ele tem uma mediunidade mais acentuada ou não. Tem uns que têm uma mediunidade muito mais acentuada, e o maior exemplo que nós temos aqui é o Chico Xavier, né? Com essa mediunidade, de vários tipos de mediunidade, vivência, incorporação, psicografia, né? Então, vários tipos de mediunidade, de cura, né? Muitos tipos. E outros têm a mediunidade menos acentuada, que está sendo estudada pela USP e comprovando essa mediunidade que todo ser humano tem, ou maior ou em menor grau. Então, aquilo que você via quando era criança era verdade, pode ter certeza disso. Não tem problema nenhum que as crianças conseguem ver. Outros continuam vendo e vão trabalhar essa sua mediunidade mais tarde para conseguir aplicá-la melhor. Porque tudo que Deus dá para a gente é para servir de benefício para o próximo. Mas vamos encerrar então o nosso Foot Company. Isso. Um bom dia, viu, Toninho? E continue nos prestigiando. Então, permite só fazer uma correção. Eu falei Arnaldo Jardim, não, é o Toninho Jardim. Arnaldo Jardim foi um grande jornalista, um dos maiores repórteres nossos associados, assessor de Laudo Natel, e graças a ele, no governo Laudo Natel, quando havia uma verdadeira falência no sistema de psiquiátrico aqui no estado de São Paulo, foi o colega Arnaldo Jardim, assessor de Laudo Natel, que ensinou a ele o caminho do espiritismo para que os espíritas ligados a este trabalho da psiquiatria ajudassem o governo Laudo Natel tirar da penúria, principalmente os nossos hospitais psiquiátricos estaduais. Um abraço a você. Desculpa por isso a confusão do nome. Isso, o Toninho está no ar ainda, Toninho? Não? Então, um grande abraço, então, para o Toninho Jardim. Tudo de bom. Muito obrigado por estar nos prestigiando aí. E, no oferecimento do Futecomp, nós vamos encerrar agora. Todas as vezes que a gente entra no momento Futecomp, aparece um monte de coisa para discutir nesse momento. Num oferecimento de Futecompany, para a vida andar melhor. Você ouviu Contos, Histórias e Mensagens. Você está ouvindo Vivência Espírita, com Jorge Reis e Rui Barbosa. São 9:34 e nós estamos aqui com nosso irmão Saulo Gomes, falando sobre o pinga-fogo do Chico Xavier e fazendo com ele um pinga-fogo do Saulo Gomes. Nós temos aqui o Noelito, do bairro Paraíso do Sol, que é nosso grande amigo. Um grande abraço para o seu Noelito. Isso. Saulo, você como repórter teve ou sofreu pressão da família para que desistisse dessa profissão por causa da ditadura? Meu abraço fraterno de coração para coração. Tá aí a dona Edna que pode dizer para a gente, né? Ela fez muita pressão? Não, não tinha pressão na família, não. A família sofreu junto comigo e principalmente a minha ausência. E mesmo fora do Brasil, com os meses que eu estive exilado no Uruguai, no momento em que a filosofia uruguaia não permitia de trabalho, e eles estão certos, que estrangeiro trabalhasse enquanto algum jornalista estivesse desempregado, eu vivi em Montevidéu, os meses que lá vivi, a Associação Uruguaia de Imprensa me deu todo o apoio, me deu um apoio em termos financeiros, não permitiu que eu trabalhasse porque havia algum jornalista desempregado, eles estavam certos, mas me dava todo dia 65 pesos, que era o suficiente para eu almoçar, jantar, tomar meu café e pagar a minha pensãozinha, né? Exílio de pobre é muito difícil, muito complicado. E então, como não tendo saída, já que não podia oficialmente trabalhar, eu e um grupo de companheiros no Hotel Bristol, na Rambla, chama-se República, Rambla, República do Peru, é um trecho da praia de perto de Carrasco, grande bairro onde tem um grande cassino, nós estávamos num hotel chamado Bristol. E no alto desse, no forro desse hotel, nós montamos, eu continuei trabalhando, montamos uma estação clandestina e azucrinamos os militares no Brasil, transmitindo boletins subversivos. E agora uma pergunta muito pessoal. E a dona Edna é importante na sua vida? Muito, muito importante. É a companheira que, como é natural, na retaguarda, sofre as consequências, né? É, mas com muita galhardia, com muita dignidade, com muita resignação. Lógico, muitas noites indormidas e muitas lágrimas, ela soube sufocar. Mas, felizmente, quando a coisa começou a ficar muito ruim na nossa vida, eu surjo com a minha reportagem com o Chico Xavier. E aí o Chico, conversando com a Edna, o que ele tinha dito para mim, falou para ela: minha filha, que bom, que bonito que eu estou vendo aqui, você tem uma missão muito bonita na sua vida. Então, acho que quer dizer isso que o Chico aqui dobrou a dona Edna. Não, eu acho que se a situação estava para desandar, naquele ano de 68, tudo se corrigiu. Exatamente, nós estamos há 42 anos nos aturando, nos amando, nos querendo, e ela é uma parceira realmente de grande valor para mim. É, porque eu, só pelo que eu vi ela tirando fotografia sua lá na Unesp ontem, né, Jorge? É. Com muito carinho, eu falei, poxa, essa mulher é muito carinhosa com o Saulo. É, mas ela não só acompanha o Saulo, ela faz todo esse trabalho de bastidores, né? É. Quem mexe na internet, quem faz os trabalhos todos. Eu não entendo nada sobre a antiga máquina Hamilton, né? Máquinas que o Chico gostava de trabalhar. Então, a Edna, além do mais, além de dona de casa, de companheira, de ter responsabilidade de todos os seus afazeres, e são muitos, é corretora de imóveis também, ela arranja um tempinho, geralmente pela madrugada, agora, e o Ricardo Pinfilho ali sabe o que aconteceu, nós tivemos páginas sobre o nosso trabalho em 7 capitais, nos principais jornais, rapidamente, só para não entrar em detalhes, o maior jornal da Bahia, o Jornal à Tarde, deu 6 páginas de reportagem, 2 com o nosso trabalho, com chamada de capa. É, o jornal O Dia, do Rio de Janeiro, fez uma série durante uma semana sobre Chico Xavier. Em numa dessas edições, tem 2 páginas sobre o meu trabalho com Pinga Fogo, com Chico Xavier. O Dia é o mais tradicional, o maior jornal do Rio de Janeiro. E assim, nas outras capitais, como o Diário do Nordeste, o jornal O Povo e outros jornais também nas capitais por onde estivemos no Nordeste. E para tudo isso, eu tinha que abastecer com fotografias da minha vida, do Chico Xavier, etc. Quem atendia esse pedido antes de eu viajar, as entrevistas foram feitas por telefone. E a Edna, durante a madrugada, passava as fotografias que eles precisavam pela internet. Todas foram aproveitadas e publicadas. O Ricardo Pinfield sabe como isso aconteceu. É, porque o Ricardo também... Então é a grande companheira, realmente. A gente também admirava muito o Ricardo pela editora Candeias, né? Que ela é justamente uma grande fortaleza... distribuidora. É, distribuidora de livros espíritas. E que eu até queria, já conversei com ele há muito tempo atrás, quando ele era um pequeno comerciante, hoje é um grande comerciante, né? Grande empresário, né? E eu conversei com ele há muito tempo, porque aqui em São José dos Campos, realmente nós temos que aumentar esses livros espíritas aqui em São José para que possam ser lidos, né? Não, e vocês permitem rapidamente? Claro. Eu falo, eu sempre elogio muito o trabalho desse moço, do seu editor, Ari Dourado, que é um baiano, jovem ainda, mas de um talento extraordinário, e toda a equipe do Ricardo. Eu elogio porque este assunto que estamos tratando, o livro Pinga Fogo, eu ofereci a algumas, não vou citar o nome por uma questão de ética, a algumas grandes editoras, a pelo menos a três grandes editoras. Durante mais de 5 anos eu lutei, até chegar ao DVD em 2006, para que se tivesse um livro com Pinga Fogo. E ninguém me ouviu, todos eram surdos e indiferentes. E de repente aparece o Ricardo, com uma distribuidora chamada Candeia, participa como diretor lá em Catanduva, do Centro Bezerra de Menezes, assiste uma palestra minha, em verdade, contando um pouco da nossa história, como eu fiz ontem e faço no Brasil inteiro, de bom grado, sobre Chico Xavier. E um ano depois criou a Intervidas e está aí, a mais nova editora do país, extremamente vitoriosa, não pela repercussão, creio eu, apenas da distribuição, considerando que mais de 50% da venda deste livro está ocorrendo em livrarias não espíritas. Isso é muito importante registrar. Então, quer dizer, graças ao trabalho deste moço, a Intervidas surgiu, teve a coragem, a audácia e se impôs no mercado, que segundo me diz, muito difícil, distribuindo esta obra no Brasil inteiro, principalmente nas livrarias não espíritas, com recordes de venda. É, eu já li o seu livro, está todo amarelado aqui, porque eu costumo grifar frases que me interessam, então ele está cheio de anotações. Muito bom esse livro, que eu recomendo aos nossos ouvintes, viu, Jorge? Isso, e nós doamos, aí a partir do evento do Chico Xavier, nós doamos alguns livros desse aqui no programa, né? O livro Chico Xavier Pinga Fogo com Chico Xavier. A Banca do Livro Espírita também doou alguns. No evento Chico Xavier, nós doamos alguns livros Pinga Fogo. E é muito legal porque mesmo a gente vendo Pinga Fogo no DVD, quando a gente pega o livro, acrescenta mais coisas ainda, né? Quando muito você pega mais no livro, acrescenta muito mais mesmo. E o livro parece que o Saulo Gomes está do seu lado, porque faz um monte de referências de datas, horas, momentos. Então, é muito mais completo, né? Muito mais. E aqui eu até grifei aqui Dom Helder Câmara, que hoje é um grande escritor, quer dizer, ele é um espírito que está... Passando mensagem. Meu amigo Dom Helder Câmara. Um dos grandes prêmios que eu recebi em 1958, comercial, uma das maiores redes de eletrodomésticos que aí está, é o Ponto Frio. E eu conheci o seu fundador, o suíço, chamado Alfredo Monteverde, quando instalou a primeira loja do Ponto Frio no Rio de Janeiro, em 58, quando eu tive mais uma grande aventura, está no meu site essas fotografias. Eu entrei no avião dos campeões do mundo de 58, vindo da Suécia, para conseguir aquele grande feito e furar a imprensa do mundo inteiro. Eu me vesti de mecânico durante várias horas, vestido de mecânico na Panair do Brasil, eu consegui entrar naquele avião e fazer, com um chamado microfone portátil que pesava quase 1 quilo, aquela transmissão. E o Alfredo Monteverde, com Ponto Frio, patrocinava a nossa cobertura pela Continental. Eu fui levado aos estúdios da TV Rio, do Rio de Janeiro, para receber o meu troféu do Ponto Frio, que era um gravador portátil importado dos Estados Unidos. E quem me entregou esse trabalho? Dom Helder Câmara, que era arcebispo no Rio de Janeiro. Passados anos, em 1994, eu fui à igreja onde ele morava, em Olinda, ali ao lado de Recife, e fiz uma grande entrevista com ele, que está guardado no Museu de Imagem e Som, num projeto meu chamado Memória Política do Brasil, onde eu tenho 137 depoimentos dos maiores políticos do país, civis e militares, de centro e de esquerda. E um dos depoimentos é de Dom Helder Câmara, matéria essa, que está no Museu de Imagem e Som, sendo agora entregue à Assembleia Legislativa, que está criando o memorial Memória Política do Brasil, com esse meu trabalho e o depoimento de Dom Helder Câmara. E tem um livro aí, que foi lançado pela editora do FO, né, que é sobre... o Dom Helder Câmara passando a mensagem. Eu esqueci o nome do autor do livro. E o Chico respeitava sobremaneira Dom Helder Câmara. Então, o Helder é o Chico. É interessante que aquela pergunta que é feita pelo Manuel de Melo, que era aquele criador de Deus e Amor, né? Da igreja Brasil para Cristo. Ah, Brasil para Cristo. A sede é no bairro da Pompeia, em São Paulo. Hoje é o filho de Manuel de Mello que dirige a obra e também está a exemplo de outras igrejas com a sua rede de rádio e televisão em vários países no mundo. É, e a gente observa que a pergunta que ele faz é uma pergunta que nós espíritas, né? Que ele pergunta, inclusive, de Adão e Eva, de Abel e Caim. Poxa, e o Chico teve uma paciência muito grande para responder para o Manuel de Mello, né? Que é interessante. Convidou a ler o Evangelho. É. Mas o legal é o desfecho depois, é quando Saulo foi quem foi buscar o pastor para fazer a pergunta, foi o Saulo. E depois da pergunta respondida, no outro dia você passou lá também para conversar com o pastor. Como é que ele estava? Eu fui agradecer a ele, como agradecer a outras pessoas. Era um gesto natural de habilidade, né? Então passei lá na Pompeia, na igreja dele, uns 2, 3 dias depois. E ele disse: Saulo, como você faz uma coisa dessa? Você levar eu para ouvir aquilo do Chico Xavier? Como é que eu faço? O que é que eu vou dizer ao meu pessoal? Eu disse: ah, professor, que bom, né, Manuel de Mello? É bom a gente aprender essas lições. Eu falo que quando eu falo aqui que parece que a espiritualidade estava toda a programação que eles fizeram, é claro, né, que a rede de associados fez para realizar o programa Pinga Fogo. O Saulo, a gente conversando, vê o trabalho que eles tiveram, né, a dificuldade que foi para poder conseguir fazer isso. O idealizador é o Saulo Gomes, do programa Pinga Fogo, mas o trabalho da equipe deles foi muito grande. E quando eu falo que a espiritualidade estava macumunada, entre aspas, né, eles já deviam ter programado esse programa Pinga Fogo há muito tempo antes, né, a espiritualidade. E o veículo era o Saulo Gomes. E eu perguntei ontem para ele, na entrevista nossa na televisão, sobre as missões de nós, seres humanos, né? Nós conhecemos muitos os missionários. Na doutrina espírita, a gente conhece bastante Bezerra de Menezes, Allan Kardec, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, muitos outros, como nós conhecemos em outras religiões, Madre Teresa de Calcutá, nós conhecemos a nossa irmã Dulce, Frei Damião, pessoas aí que foram contemporâneas nossas até. E a gente se esquece, muitas vezes, dos protetores dos missionários, que não deixam de ser missionários. E eu considero o Saulo Gomes, já tinha falado aqui ao vivo, aqui no nosso programa, quando nós estávamos anunciando a sua vinda, que eu considero o senhor, né, considero como um desses protetores. Então, a doutrina espírita, ou a doutrina espírita não, mas nós espíritas devemos muito para você, por você ter colocado o espiritismo, como o próprio Divaldo Franco falou, né, que o espiritismo tem duas fases, antes e depois do pinga-fogo. Depois do pinga-fogo, o espiritismo é outro no nosso país, com muito mais respeito, com muito mais credibilidade, porque foram 7 horas e poucos de respostas. Mais de 7 horas. E você, Saulo, eu considero essa pessoa um dos protetores dos missionários também, que então você também é um missionário, mesmo não declarando religião. Mas eu considero você como um missionário também, que veio aqui para fazer a proteção. Quer dizer, você colocou uma moldura dessas pessoas e deixou, ó, pode chegar lá e dar seu recado. Tanto que eu registrei há pouco. Eu ouvi a mesma observação que a Edna ouviu de Chico Xavier, quando ele disse que eu tinha uma grande missão. E a ela, em determinado momento da conversa, eu não podia ser indiscreto, mesmo sendo minha mulher, queria saber o que os dois estavam conversando. Uhum. Mas sei que ela saiu emocionada da conversa com o Chico, sabendo dele que ela tinha uma grande missão. Está provado. 42 anos ela me aturando, não é brincadeira. Nós estamos aí o Ari Rangel, lá de Isso. Tremembé. Vamos colocar no ar. Um bom dia, Ari. Bom dia, Rui. Bom dia aos amigos. Bom dia ao amigo Saulo Gomes. Eu estou ligando, Rui, porque ontem, inclusive, eu estava conversando com o Jorge, depois da prece, assim, de noite, do estudo do Evangelho. Tem um amigo espiritual que nos ensina a versejar e tudo mais, né? E ele deixou uma mensagem que eu acho que é para o nosso amigo presente aí. O Saulo Gomes. Isso. Então vamos lá. Então, Ari, você leu para mim, é que você falou que eu tinha mensagem na internet? Isso. Mas é essa mensagem também? Essa não? Essa mesmo. Então, aí como é lá no serviço que eu tenho, e aí eu não tive tempo de pegar tá e olhar. Bom, mas tá por bom, favor, Jorge. Leia ela para gente então. Chama-se Trova Amiga, a mensagem. Ó meu bom eterno Saulo, meu irmão de longa data, a amizade é o nosso sagrado, que a irmã morte não desata. Ao teu lado ainda prossigo neste tão nobre mister, palestrando com os amigos sobre Chico Xavier. Tanta história para contar, tanta luz para espargir, e o repórter experiente sempre pronto a repartir. Privilégio, eu não diria, mas um grande aprendizado. Quem um dia sobre a terra teve o Chico do seu lado. Tantas pérolas preciosas, desta dádiva sem igual, necessitam ser lembradas de uma forma especial. Pé na estrada, grande amigo, que a tarefa é urgente. Doravante prossigamos com o Chico entre a gente. E assim eu me despeço por meio da trova amiga, com o abraço do Cleômenes e do Euríclides Formiga. Esta mensagem. E você está emocionado, né? Você está emocionado. Você recebeu a mensagem, mas você está emocionado. Sem dúvida. E, Saulo, para você a mensagem. E Euríclides Formiga também era jornalista, né? E deve ter sido o seu conterrâneo, faleceu seu contemporâneo. Em 1983, com apenas 58 anos de idade. Conheci há poucos dias. Olha que coisa impressionante. Fui no sábado passado, a convite do Sérgio, sobrinho de Chico Xavier, fui a Uberaba, a Casa da Pressa, assistir sua noite de autógrafo num livro extraordinário que o Sérgio, o sobrinho querido do Chico, acaba de lançar, chamado Primeiro Livro, onde ele publica as primeiras psicografias do Chico, o início, o documento inicial do Centro Luiz Gonzaga, etc. E lá estava um moço, filho de Euríclides, Formiga, psicografando várias mensagens. Eu e a Edna, fora do recinto, aguardando a hora de entrar, porque ele estava em pleno trabalho com oração e aguardando para entrar no recinto da Casa da Prece. Surpreendentemente, o filho de Euríclides psicografou uma série de mensagens e a última delas, naquela noite, era uma mensagem do grande poeta maranhense Formiga, um dos maiores fenômenos do mundo como capacidade de retentiva, né? É ele que era um fenômeno realmente, que tornou-se espírita e amigo de Chico, e a mensagem era psicografada pelo velho amigo Formiga e para o Saulo Gomes, que o Ricardo já me garantiu que nós vamos publicar no nosso próximo trabalho. Obrigado, amigo, pela mensagem e pela emoção, viu, Ari? É o Ari Rangel de Tremembé, a cidade é uns 60 quilômetros de distância aqui de São José dos Campos. Um bom dia para você, viu, Ari? Muito obrigado pela sua atenção. E continue nos ouvindo. Eu queria que o Ari, por gentileza, mandasse pelo menos para o nosso e-mail, né? Mandasse esta mensagem que eu quero, que ela... Sei que o Ricardo estaria fazendo sinal, que faça parte do nosso próximo trabalho, o livro que vai se intitular O Nosso Chico. Você lembra do e-mail? Você lembra do e-mail para o Ari anotar lá? Saulo. Arroba. Saulo Gomes. Ponto com. Ponto BR. É fácil, né? Eu não sei, aqui diz o nome de Cleômenes, talvez seja conhecido do senhor também ou não? Com abraço do Cleômenes e do Euríclides Formiga. Parece que eles estavam juntos e, o que parece, ele caminha com o senhor nesse trabalho grandioso de levar o Chico para as pessoas conhecê-lo melhor, né? E vale a pena consultar a obra deixada para todos nós pelo Euríclides Formiga, que se iniciou no Espiritismo depois de muito sofrimento, de muita boemia, ele que era um grande poeta, por orientação e conselho de Chico Xavier. E passou a empregar o seu trabalho num dos maiores centros espíritas do Brasil, da Dona Guiomar Albanese, se não me engano é o nome, lá em Perseverança, na localidade de Sapopemba, em São Paulo. Lá se iniciou no Espiritismo Euríclides Formiga e hoje seu filho, sua viúva, Dona Anabel, e sua nora Rosiane, me parece, ou Roseli, enfim, todos os seus parentes prestam serviço lá no Perseverança. Nós temos aqui o... Não, só mais, então um grande abraço para o nosso irmão Ari e Rui, você tem que ligar para o Ari para marcar para ele vir aqui de novo. Né? Olha, ele faz na hora, viu? Ele faz psicografia na hora. Nós temos aqui o José Cirino dos Santos, da Alto Santana, e está perguntando, Saulo, qual foi realmente, na época, o sentido para o Pinga-Fogo com Chico Xavier? Chamar a atenção para a mediunidade do Chico ou jogá-lo às feras? Ou ainda promovê-lo a nível nacional? Sou católico praticante, mas profundo admirador das obras do Chico Xavier. Gosto muito de ouvir a Vivência Espírita. Realmente nos ensina muito para a nossa vida. Eu não tinha, quero responder o amigo com muita sinceridade, nenhuma competência intelectual e nenhum sentido para promover Chico Xavier, e não precisava disso, muito menos a doutrina espírita. Eu cumpri o dever profissional de um repórter de visão, desculpa a imodéstia. Eu entendi que Chico Xavier seria uma grande notícia. E não esquecendo que o pinga-fogo ocorreu 3 anos depois da minha primeira entrevista, no dia 2 de maio de 68, e que durante 3 anos de convivência com Chico, nos bastidores, e acompanhando-o a vários programas e realizando com ele uma série de outras reportagens, eu entendi que Chico Xavier era uma figura importante, séria e honesta, e que precisava mostrar a sua mensagem de corpo inteiro, vou usar essa expressão, ao Brasil. E a forma que eu encontrei foi de lutar junto à direção associada para colocá-lo na grande tribuna que era o Pinga Fogo. Saulo, o programa estava caindo a audiência naquela época, ou foi a própria televisão estava? Você teve essa ideia de levantar também isso? Sim, o programa, a direção chamou a todos nós repórteres pedindo que indicássemos um nome capaz de alavancar a audiência, porque era um programa histórico, mas que já estava, que isso é muito comum, inclusive, em todas as programações, até hoje isso acontece, há um determinado momento que os programas entram em declínio, é a fase das novelas, a fase de determinados programas humorísticos, etc. Hoje mesmo, creio que no campo humorístico nós estamos vendo aí a tristeza, né? Quer dizer, o humorismo hoje não tem graça, mas no Brasil também. Pois bem, então resultado, quando o Pinga Fogo começou a ter dificuldade e associada tinha interesse de preservá-lo no ar, na sua grade de programação, teve essa ideia de nos convidar todos os repórteres para indicar alguns nomes. E eu indiquei o nome de Chico Xavier. Como era natural, aquela época, em 71, tive uma reação total e absolutamente contrária à minha ideia. Ouvi absurdos, não vou declinar do nome, ouvi absurdos dessa ordem. Saulo, você está louco, você é um grande repórter, você tem grandes ideias, mas você quer trazer pai de santo, veja o desconhecimento, quer trazer pai de santo para o Pinga Fogo? Quer dizer, um diretor que tinha coragem, um grande nome da direção associada, de naquela discussão, no calor da discussão, talvez até tenha sido força de expressão, dizer que Chico Xavier era um pai de santo era um total e absoluto desconhecimento. Eu não conhecia a doutrina espírita, mas conhecia o trabalho de Chico Xavier e, acima de tudo, o respeito. E era um repórter em busca da verdade. E gostava dos desafios. Então aquele era mais um desafio na minha vida e que deu certo, está aí o resultado. E como é que foi os programas seguintes, depois do Chico Xavier? Vocês conseguiram desvincular essa curiosidade pelo Chico? Porque foi uma audiência impressionante. A maior de todas as audiências da história da televisão brasileira. E aí o programa seguinte, como é que vocês fizeram? Porque vocês estavam lá em cima, no top. Foi, aí continuou. Como o programa, em consequência daquilo, lógico, os políticos que foram falar no Pinga Fogo logo após o mês de julho, 28 de julho, já se beneficiaram, porque ficou, como é natural, usar a linguagem do bombeiro, o rescaldo, né? Uhum. A repercussão, o comentário, e cada político que assumia o programa nas semanas subsequentes, obrigatoriamente fazia alguma referência, ou nos elogiava, ou comentava, falava assim, que estou feliz de vir participar de um programa que vocês fizeram aqui, alguns diziam, eu sou um político de tal lugar, eu sou católico, eu sou evangélico, eu não tenho nada com a doutrina espírita, mas que coisa, esses comentários aconteciam, que coisa impressionante aquele Chico Xavier aqui no programa de vocês. Alguns chegaram, lógico, questão de até de linguagem política, estou tão feliz de sentar nessa cadeira onde sentou Chico Xavier para deixar tanto sucesso, aquela média que os políticos falam, mas no fundo tinha verdade. Em consequência disso, em dezembro, voltou o Chico Xavier ao programa, aí o programa se salvou. Ele só não sobreviveu muito tempo, porque não tinha mais como levar Chico Xavier, e o Brasil não tinha, lamentavelmente, um segundo Chico Xavier. O programa terminou. Saulo, aí o Pinga Fogo depois também passou a ser símbolo de Chico Xavier. Então você fala em Pinga Fogo, ninguém lembra dos políticos que passaram, só lembra do Chico Xavier. Com certeza absoluta, hoje o Chico Xavier é marca. Pinga Fogo é marca, graças a Chico Xavier. Está provado. Ninguém compra. Isso acontece no comércio. Eu não estou aqui diante dos patrocinadores de vocês, o Maurício, né? Você não entra hoje numa farmácia para comprar uma lâmina de barbear. Você entra para comprar uma gilete. E assim, tantos outros produtos. Bombril virou Bombril, marca, né? Pílula de vidro de Dr. Ross. E vai por aí afora. Então... Essa é do baú, viu, Jorge? Eu ainda lembro das inscrições nos bondes de São Paulo, que estava lá, veja ilustre passageiro, é isso mesmo, é a mensagem em São Paulo, né? Veja ilustre passageiro quem você tem ao seu lado. Terminava falando em Runcore Osotado, né? Nossa, emoção de Scott. Tava aí um desafio para o publicitário para fazer uma rima com esse nome, né? Caramba. Bom, o Barbosa aqui de Santana agradece pela alusão ao aniversário dele no dia 31 de maio, parabeniza o tema de hoje com o nosso entrevistado e pergunta... Eu acho que é mais um desafio que uma pergunta, viu, Saulo? A que horas ocorreu o desencarne do Chico no dia 30 de julho de 2002? Abraço de coração para todos os participantes deste programa. O senhor tem essa informação? Ela está em todos os livros. No livro está em todos os livros, né? No livro Pinga Fogo está. No dia 30 de junho, né? E era exatamente aqueles momentos logo depois da conquista da Copa do Mundo, quando à noite estávamos todos comemorando, né? Ele teve seu último instante na sua caminha, lá na sua casa, né? A Anaí Bergamasco, da Vista Verde, está dizendo, adorei o programa de hoje, o Saulo tem que voltar mais vezes. Um abraço no coração de todos, um beijo no coração de todos vocês. Um bom dia, viu, Anaí? E continue nos prestigiando. E a gente sabe, o Saulo já sabe o caminho, né? Agora você está, por exemplo, quando nós passamos ali na frente, você estava no carro e eu esqueci de mostrar a estação. Nós passamos em frente à estação antes de chegar aqui, que o Saulo, antigamente, ele passava por aqui, quando ele fazia os trabalhos dele também, passava aí na estação. Quando era viajante comercial, de a média de 12 a 14 horas, Banco de Madeira, Central do Brasil, diz do Rio a São Paulo, saímos de noite e chegávamos amanhecendo o dia. Mas uma coisa que eu queria perguntar para o Saulo, que é curiosidade, o que, que é esse negócio de engolir fogo? Pirafogia. Pirafogia. Que durante 6 anos eu era viajante comercial, e aí me aproximei de alguns colegas e amigos que trabalhavam em parques de diversões, no Circo Garcia, um dos maiores circos do país, e então tive a oportunidade de ser auxiliar do palhaço, auxiliar dos ilusionistas. Quando falei do padre Crevedo é porque eu conheço... Exatamente, aí é que a gente vê porque é que ele defendeu os mágicos, eram os amigos dele. Exatamente, né? Então, auxiliei muitos anos esses especialistas e, em meio a tudo aquilo, eu me empolguei com a história do fogo, fazer todas aquelas experiências, chama-se lidar com fogo em circo, etc. Não há tempo de comentar detalhes. Então, eu tornei-me um profissional até respeitado naquela época. Com um detalhe curioso, ninguém sabia quem era o Semog e o Luas pelo Brasil. Assim como nós tivemos o Silk, o grande Fakir, que era um apelido, né, um pseudônimo, eu tinha o meu pseudônimo no circo, no parque, que era Semog e o Luas. Saulo Gomes de trás para frente. Não, mas e aquela sensação de é querosene que coloca? Não existe, querosene. Porque antes do querosene, nós nos queimávamos muito quando usávamos gasolina. Então, um dia alguém lembrou que o querosene, quando nós soltamos a chama, ele interrompe e não há risco do fogo voltar contra nós. Pulmão. A gasolina voltava. Inclusive, para o peito. E aquela de passar no braço e não queimar? Também, não tem, porque aquilo se passa em segundos tão rápidos, não tem segredo nenhum. Tão rápidos que não dá tempo de queimar. Mas tá, um conselho para as crianças. Isso aí a maioria não sabia nada do Saulo Gomes sobre esse negócio, não. É uma criançada. Não faça o que o Saulo Gomes fazia. Não faça. Olha, a Maria José Lima, ela disse que tem 86 anos e ouviu o programa do Saulo Gomes na rádio Mairink Veiga. Um grande abraço para você. A Maria José está mandando. Os vigilantes da Marinha, dona Maria José. A senhora deve ter ouvido muitas nossas reportagens. E no carnaval de 64, quando transmiti pela primeira vez o carnaval para os soldados brasileiros que estavam na faixa de Suez, que era a tropa de Pernambuco, eu estava completando naquele carnaval um recorde absoluto de horas ao microfone, dando ao Brasil 97 horas e alguns minutos de transmissão ininterrupta. A senhora deve ter ouvido o carnaval de 64. E o exército que tanto me agradeceu, naquele mês de fevereiro e abril, me caçou. Aqui nós temos o Nadir Cury, da Vila Maria. Você e o Marcelo Sotomayor conhecem outras religiões que falam sobre habitabilidade em outros planetas e anterioridade da existência? Existem muitas, inclusive os próprios evangélicos também estudam e falam. Publicamente, acho que nem todos têm coragem, mas o estudo sobre a matéria, a gente sabe que existem todas as correntes de pensamento, inclusive naqueles cultos que nós conhecemos do Extremo Oriente, como a Sechonoé e tantas outras tantos outros grupos de pensamento religioso, também do Oriente Médio, né? Os estudos existem, nem todos tornam público o seu trabalho. Certo. Ontem, só para acrescentar para o Nadir, ontem quem fez a palestra à noite lá em Jacareí foi exatamente falando sobre a palestra, falando... Como que é o nome mesmo dele? Como que é o nome dele mesmo? O Pedro de Campos, falando sobre a ufologia. Então, dentro da doutrina espírita, nós temos vários exemplos aí, várias pessoas falando sobre ufologia. Inclusive, o Ramatiz fala bastante sobre isso. E eu tenho grandes trabalhos, eu tenho mais de 10 grandes reportagens dos maiores fenômenos dentro da ufologia. O primeiro em outubro de 66, no Rio de Janeiro, que passou a história com o nome das máscaras de chumbo. Não dá para contar detalhes, que o programa está no final. E depois passaram alguns anos, na madrugada de 14 para 15 de agosto de 1967, aqui na cidade de São Simão, por volta de 3 horas e 40 minutos da manhã, explodiu um objeto, cujos pedaços eu consegui esconder dos militares que estabeleceram a censura na época, e que só agora, há 3 meses, o professor Antenor Zanardo, grande geólogo da Unesp, aqui em Rio Claro, recebeu de mim, numa reportagem no Jornal de Ribeirão Preto, um pedaço dessas 3 pedras que eu tenho em minha casa. Acabou de examinar, foi para o Canadá, está comprovado que aquilo que está em poder deste repórter trata-se de um meteorito que acaba de ser registrado com o nome de Saulo Gomes. Ô, louco! Do dia 14 para 15 de agosto... De 1967. Às 3h40 da manhã. 3h40 da manhã. Falei. Estação chamada Cascavel. Você está deixando o Filipe envergonhado, porque se perguntar para ele o que ele tomou de café de manhã, ele não sabe. Não, eu sei, porque eu não tomei café, que eu estou atrasado. Só eu isso. Eu não chuto e não posso chutar em respeito a todos, principalmente em respeito aos ouvintes aqui da Mil 120 da importância deste programa. Se consultar os anais, vai encontrar que isso é verdade. É simples o exercício para ter mentalizado. Eu fui ao local, entrevistei os 2 ferroviários que liberavam um trem de carga na estação Cascavel naquele horário de 13h40. Foram as primeiras testemunhas a observar a grande explosão por sobre São Simão. Os mais antigos que estão nos ouvindo sabem desse episódio. E São Simão fica perto de Ribeirão Preto, né? Exatamente. Bom, aí eles estão um pouco ainda, né, me acostumando com essa ideia, né? A Elizabeth de Souza Pinto, da Vista Verde, diz que o programa está divino, maravilhoso, com o nosso querido Saulo Gomes. Meu abraço de coração, e pede para mandar um abraço também para a querida amiga dela, Maria Tereza, e a sua filha Simone, as quais ela adora. Beijo para todos, então, obrigado, Elizabeth. Também o Capitão Osmar, né, ligou para nós, disse que... pediu para colocar, para me falar a frase que o Chico Xavier é o Papa do Espiritismo, né? E lembrou que mandou para a AME os 60 livros dele também. Muito obrigado, viu, Osmar? A gente vai catalogar lá e colocar na biblioteca. Está dando os parabéns pelo programa, um grande abraço para você, Osmar. A Dalva Maria Renault está falando aqui do aniversário do filho dela, que a gente daqui a pouco toca o Parabéns Espírita, e diz que o programa está bastante dinâmico. Parabéns, meu abraço para o Saulo Gomes e todos do Vivência Espírita. Muito obrigado, viu, Dalva? Olha só. Se eu discordar desse ouvinte, eu não sei se cabe bem dizer que o Chico era o Papa do Espiritismo. Ah, não. Eu acho que nós precisamos ainda descobrir, discutir muitos anos, que título vamos dar para Chico Xavier. Exatamente. É que às vezes a pessoa fica colocando como se fosse o... tem a hierarquia da igreja, o maior é o Papa, seria o Chico Xavier o maior na doutrina espírita. Mas nem ele gostaria desse título, não. A gente tem certeza disso, que ele, aquela pessoa que sempre falou que é um cisco, não ia gostar desse título. Dá tempo de rapidamente contar o episódio sem muitos detalhes? Na cidade de Catanduva, um dia apresentei um grande jornalista espírita, diretor de um centro espírita e titular de um dos programas mais importantes na cidade, o Álvaro Costa, o grande companheiro nosso, já também falecido. E eu apresentei, ele estava muito emocionado, querendo conhecer o Chico em 74, quando o Chico foi receber o título de cidadão de Catanduva. E no momento que eu apresentei ele ao Chico, ele muito emocionado, segurou o Chico, e ao invés de cumprimentar, começou a dizer: Chico, estou feliz de te ver, eu sou o Álvaro Costa, eu sou radialista. Ele enumerou uns 8 ou 10 títulos do que ele era. Aí o Chico parou e disse assim: que Deus te abençoe, meu filho. Eu não sou nada. Eu sou a poeira que vocês levantam por aí. Parabéns pra você, você mereceu renascer. Entre tantos milhões, você mereceu renascer. Vamos para os nossos aniversariantes. Os nossos aniversariantes aqui, vamos lembrando que dia 10 quem fez aniversário foi o Fernando Petiti. O Paulinho, também da LLC Idiomas, também fez aniversário dia 10. É, dia 12, o aniversário do Batista lá da AME, do João Batista da AME. Um grande abraço para ele. Dia 11, eu esqueci aqui do meu amigo Geraldinho, aqui da Vila Maria também. Já tinha falado semana passada. Um grande abraço, Geraldinho. Dia 13, quem está fazendo aniversário hoje é meu filho, Jorge Filho. Um grande abraço para ele. É, Jorge Príncipe. Daqui a pouco a gente vai dar um abraço. É o Príncipe, porque eu sou rei, né? Ele é Príncipe. É. Dia 13 também, o Geraldo Magela está fazendo aniversário. Dia 14, a Claudete Manuel. Dia 12, mais aqui dia 12, a Érica Renó Maceno, que é filha da Dalva Maria Renó, que ligou para nós aqui. E dia 16, que com certeza vai ter festa, é aniversário da dona Licinha, dia 16. Opa. Um grande abraço para ela, que a gente ama muito a dona Licinha. Um grande abraço para a senhora, que é nossa ouvinte, ela está lá escutando. Um grande abraço para a senhora, dona Licinha. É o que o programa Vivência Espírita deseja a todos os aniversariantes dessa semana e da próxima semana. Um grande abraço para todos vocês. Deixa eu falar também, Pedro, aproveitar aqui, para falar os ganhadores, quem foram os ganhadores dos 3 livros aqui, Pinga Fogo com Chico Xavier, que será autografado pelo autor Saulo Gomes. A Elizabeth de Souza Pinto, do bairro Vista Verde. A Maria Helena da Silva, do bairro Novo Horizonte. A Regina Marta Mansur Vilhena, do bairro São Dimas. E o ganhador do DVD, que é a homenagem ao Chico Xavier, no centenário que nós fizemos a homenagem aqui em São José dos Campos, a Joana Sandreto de Paula, do Jardim Americano. Você viu que legal? Cada bairro diferente ganhou os prêmios aí. Eu vou um dia pegar o celular, vou até o banheiro e vou ligar para ver se eu ganho. Isso, a gente, você está pensando que nós não somos bobo? E o Pedro? O Pedro também ficou aí escutando a gente, Saulo. O Pedro é uma das pessoas mais competentes que nós temos aqui na Rádio Bandeirantes como sonoplasta. Ele nasceu aqui na Rádio Bandeirantes, né? Mora então, aqui, toma ele, café. Às vezes a gente está pensando uma coisa, ele já está pensando outra adiante. E ele mesmo queria fazer uma homenagem para você agora. Pode colocar, Pedro. Vou dar uma pergunta ao Chico Xavier. Alô, Saulo. Perfeito. Dentre as inúmeras pessoas que já se propõem a fazer perguntas, o seu nome, por gentileza. Maria Ruda Cavalli. Pode fazer a sua pergunta. Um pouco mais alto, Saulo. Chico, nós sabemos que tudo tende a se aperfeiçoar. Seria possível saber se há algum inconveniente para as pessoas, para o perispírito das pessoas que fazem assim operações plásticas assim do nariz, do queixo, de rugas, se há algum inconveniente no plano espiritual para o perispírito dessas pessoas que se submetem a essas operações. Porque, às vezes, elas trazem benefício para a personalidade da pessoa que se sente melhor. Nós queremos saber a opinião dos nossos irmãos espirituais. É possível? Você entendeu a pergunta, Chico? Cremos que sim. De um modo geral, parece que era caso de se é pecado no plano espírita fazer operação plástica. Mas seria o caso de perguntarmos a Rosa ou ao Lírio por que é que eles são tão belos? Perguntar à luz por que é que a luz brilha tanto? Se a providência divina nos concedeu a plástica regeneradora, naturalmente será para que venhamos a valorizar cada vez mais o veículo físico pelo qual nós nos externamos na Terra, a plástica regeneradora, com orientação médica, é um fator a grandes estímulos psicológicos para que a alegria de viver não feneça em nossos corações e para que possamos trabalhar com mais interesse, com mais estímulo no rendimento de nossa vida para o bem de todos. A plástica regeneradora é muito legítima, tanto quanto a geriatria e a gerontologia, que chegaram no mundo pelas mãos da ciência, para que depois dos 40 anos também saibamos facear o período de madureza com a saúde que possamos desfrutar, porque nós não devemos ambicionar o suicídio prematuro através da inércia ou do descaso pela nossa apresentação pessoal. Meu amigo Chico Xavier, eu gostaria que me fizesse... Então, Saulo, essa é a homenagem do nosso Pedro Mariano aqui para relembrar um pouco Pinga Fogo. Muito obrigado. Muito obrigado ao Pedro Mariano. E eu quero dizer a ele que um dos maiores símbolos na área da técnica do rádio no Brasil, na Rádio Continental, já também falecido, que conseguiu as primeiras grandes transmissões da nossa Rádio Continental, inclusive com o Japão, chamava-se Carlos Campanella. Foi um modelo dos técnicos de rádio no Brasil. Então eu presto a homenagem ao Pedro, lembrando de um antecessor dele, que foi um grande professor no campo técnico das rádios no nosso Brasil. Passou rápido, mas chegamos agora aqui, né? Então só ficamos aguardando. Ó, agora o Saulo sabe que a estação, agora na hora de você passar por aqui, só dá uma ligadinha e fala, pessoal, tô por aí para vir aqui no programa de novo. Mas daqui a pouco ele vem de Tave, né? De onde? É o como? Trem-bala. Ah, eu tenho um trem-bala. Ah, tá. Trem-bala daqui a pouco é rapidinho. A gente podia reeditar o Pinga Fogo com ele 4 horas também, que ia ter assunto. Estender, né? Se conseguir estender. Esse negócio de futebol é que prejudicou a gente hoje, né, Pedro? Senão a gente esticava mais ainda. Mas aí tá tendo a Copa do Mundo aí, a rede tem que entrar toda no ar, né? Às 11 horas, né? É. Aí daqui a pouquinho eles têm que entrar, né? Então pode acompanhar aqui pela Bandeirantes, que é onde tem também as melhores transmissões no rádio, aqui na Rádio Bandeirantes de futebol, é claro. Saulo, você não sabe a emoção que todos nós temos de ter conhecido você, de estar junto com você. O Maurício, eu, o Maurício, o Nelson, que estivemos, fomos buscar você lá em Jacareí, nós já fomos daqui para lá pensando como é que ia ser o encontro, e depois fomos almoçar juntos, passamos ontem um pedaço da noite também juntos, e hoje aqui a emoção é muito grande de conhecer uma pessoa como você. Então, eu agradeço muito a espiritualidade, agradeço muito a Deus por ter a oportunidade de ter conhecido você, de poder falar para todo mundo que eu fiz uma entrevista com Saulo Gomes, e às vezes parece fácil, né? Mas nós estamos diante do maior repórter do Brasil. Então, aquele que sabe perguntar para todo mundo, então perguntar para ele não é muito fácil, não. Muito obrigado. Eu tenho que agradecer ao Saulo, porque eu já o admirava há muito tempo, como repórter lá do Flávio Cavalcante, do Ratinho e de outras reportagens do Saulo Gomes. E hoje, então, eu vim satisfazer a minha curiosidade de conhecê-lo, né? Eu agradeço demais a sua presença, viu, Saulo? E as nossas portas aqui estão abertas para que você possa, qualquer momento que você estiver passando por aqui, pare para vir bater um papo com a gente aqui no nosso programa. Muito obrigado a vocês. E eu também fiquei muito admirado, eu já conheci um pouco do trabalho do senhor, como eu disse, a minha faculdade, o senhor é referência lá na Casper Libero, e agora com esse outro viés um pouco mais religioso, de estar ao seu lado, mas com certeza absoluta é uma grande honra poder ter participado em algum momento da história do senhor. Então, muito obrigado pela oportunidade. E eu fico feliz e agradecido, e lembrando, Casper Libero foi uma das maiores expressões do nosso jornalismo e é referência nacional conhecer e trabalhar, mas principalmente estudar naquela extraordinária universidade. E nós agradecemos também a presença da sua esposa, a Edna, dona Edna, que está aqui conosco. Pena que ela saiu, se ausentou da sala para ouvir aqueles comentários elogiosos para a dona Edna. Parece que o Saulo aproveitou a hora que ela saiu para poder fazer o elogio para ela. É porque sabe que... Mas vai ficar gravado, ela vai levar. Quem disse que o elogio de corpo presente é falta de educação? Minha mulher, deixa ela sair, eu falo. E nós também agradecemos ao Ricardo pela sua presença, que nós também gostaríamos até de conhecê-lo, e estamos conhecendo hoje como responsável pela Candeias, que é a grande distribuidora dos livros espíritas, e que nós precisamos convidá-lo para que venha aqui na nossa Feira do Livro para ele poder nos ajudar, né, Jorge? Exatamente. Então, eu queria falar mesmo do Ricardo Pinfield, que é o diretor-presidente da Candeia e da Intervidas, que é a editora aí que está lançando, que lançou o livro Pinga Fogo com Chico Xavier, do Saulo Gomes. Já coloquei o programa Vivência Espírita, e nós aqui de São José dos Campos à disposição do Ricardo, assim que lançar outras obras, se o Ricardo quiser pedir para o autor vir aqui divulgar a obra aqui em São José dos Campos, com palestra, vir no nosso programa de rádio e no nosso programa de televisão, no Visão Espírita pela NET, canal 3, o canal 95. Nós estamos aqui à disposição do Ricardo, e também parabenizar o Ricardo por essa iniciativa de acompanhar o Saulo, de levar o Saulo aí pelo Brasil, divulgando o trabalho e a obra do Chico Xavier. Muito obrigado, Ricardo, também, que ficou quietinho, disse que ele só queria que o Saulo falasse também, não quis falar, não. Pedro, queria que no final você colocasse aquela música do Sérgio Santos, que é Mensageiro Chico Xavier, depois do encerramento. Eu queria agradecer rapidamente a vocês, ao Pedro, esse nosso companheiro de contato, ao Felipe Carmona, ao Jorge Reis e, finalmente, ao Rui Barbosa. Isso. Que nome, não sou nome, baiano. Herdar, não é? O grande jurista baiano que foi cognominado, graças à sua cultura jurídica, a grande figura do Tribunal de Haia, né? A Águia de Haia. Ao seu tempo, como uma das maiores defesas de uma tese lá naquele grande tribunal de Haia. Então, parabéns pelo nome que herdou. Meu pai era grande admirador do Rui Barbosa, e ele colocou o nome no filho, só que houve uma decepção para o meu pai, né? Todo mundo queria saber, queria obrigar ele a ser inteligente por causa do nome. Né? Mas ele é inteligente, a gente sabe disso. A exemplo da Águia de Haia, também tem grandes voos aqui no Haia. Parabéns. O programa Vivência Espírita, de responsabilidade da Fraternidade Paulo de Tarso, apresentação Jorge Reis e Rui Barbosa e Felipe Carmona, apoio técnico Pedro Mariano, coordenação artística Assem Abac, direção-geral Cláudio Jordani. Hoje nós tivemos a participação especial aqui do nosso irmão Helder, do Oswaldo e da Graça aos telefones, né? Trabalho aí captando todas as informações, todas as perguntas e todos as participações dos nossos ouvintes aqui. Mais uma vez, agradecendo também a presença do Ricardo Pinfield e da Edna Gomes, esposa do nosso irmão Saulo Gomes. E quem vai fazer a prece de encerramento para nós será o Maurício Tomé, o nosso irmão Maurício Tomé, que está aqui conosco. Que pertence hoje ao Grupo Espírita Francisco de Assis. Exatamente, do Jefa. Neste momento em que vivemos uma grande experiência de aprendizado com a presença do nosso irmão Saulo Gomes, colhendo grandes experiências e aprendendo sobre a vida do nosso grande irmão Chico Xavier, nós nos unimos nesta oração de encerramento, agradecendo a oportunidade de aprendermos com cada palavra aqui pronunciada, com cada momento vivido, colhendo em nossos corações grandes lições, grandes exemplos, uma grande vivência. E pedimos a Deus que nos permita aproveitar cada momento aqui vivenciado, a todos, aqueles que estiveram ligados ao rádio neste instante, para que possa colocar dentro de seu coração e de sua mente tudo o que aprendemos neste dia grandioso. Nós vamos nos ligando a Jesus nesse instante, agradecendo a oportunidade por toda essa vivência que estamos desfrutando e rogando a Deus que nos permita aproveitar essa nossa passagem pela terra, semeando o bem, a paz e a fraternidade. Em agradecimento, nós vamos orando. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.